Estamos começando aqui mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós temos um tema bacana, eu gosto, já assisti muito disso. Um tema muito amarelo. É um tema amarelado. Pô, não, é. Também. Sim, não. Mais sim, não. Amarelo. É mais do amarelo que... Um tema do que de outro mundo, digamos assim. Do que de outro mundo futurista. Um tema hepático. Exato. Um amarelo futurista, é isso. Exato. E vamos lá. Antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dê 5 estrelinhas. 5 estrelinhas, pode ser 5 estrelinhas amarelas também. 5 estrelas amarelas. Ou 5 estrelas, assim, de um longínquo universo onde você vai entregar alguma coisa. Nossa, é verdade. Exato. Beleza? Dá 5 estrelinhas pra gente ficar feliz, pra gente crescer, pra gente ser alguém na vida. Porque eu acho que é isso que a gente busca. Crescer na vida e ser alguém. Que bosta. E você usou, velho. Mas, antes de começar, é bom a gente passar um recado que Locomotiva está à procura de colunista. Suede. Você mesmo que está ouvindo, você escreve, você gosta de escrever, você tem um assunto interessante qual você gostaria de escrever para nós, nos mande um e-mail no contato@locomotiva26.com.br com um texto escrito, pelo menos uns dois aí, né? Pra, se você se interessar, escrever pra gente. É, Suede. Diga. Eu posso escrever sobre futebol? Não, é claro que não, porque futebol é uma escória da humanidade que não presta pra nada, só realmente pra arrancar dinheiro público e pão e circo, né, galera? Então, futebol não é legal. Não tem nada a ver com Locomotiva 26. Não tem nada a ver. Ô, Suede, posso escrever sobre maquiagem? Cara, se for maquiagem cosplay, essas coisas Sim, pode, não tem problema. É muito legal isso aí. Isso é massa pra caramba, isso cosplay, é interessante. Maquiagem então, gótica. Se você gosta de escrever, tem uma cabeça viajada e acha que o que você gosta se encaixa nos padrões Locomotiva, bora mandar um e-mail pra gente no contato@locomotiva26.com.br. E se você quiser escrever sobre orgia de traveco? Pode. Cara, isso é. Pô, tem que abrir se uma sessão. Se você escreve sobre isso, por favor. Tem que abrir uma sessão a mais pra isso. Mas tudo bem. E é isso aí, eu sou Rafael Tanicho e eu não fiz isso. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Fala, galera, aqui é o Eric e a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu sou o Pedro Tanicho e eu sou tão velho que eu tenho um Simpsons de 2 anos de idade. Nossa. E hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Ah, não vou falar muito desse cara, mas a gente tá muito feliz dele estar aqui com a gente nessa mesa bonita hoje. Se apresente, senhor. Ai, que delícia, cara. Olá, geeks, olá, nerds. Pra quem não sabe, eu sou o Léo, participando do segundo podcast, né, dos caras aqui. O primeiro você não era do Locomotiva, né? Não era do Locomotiva, verdade. E Porco-Aranha. Nossa. Não, mas agora é o Harry Porco, cara. É o Harry Porco. E por essas informações, vocês perceberam qual é o tema de hoje. Então vamos lá, vamos aos e-mails, Pedro Pérez. Antes de começar esse podcast, vamos para uma pequena leitura de e-mails. Pequena comparada ao episódio passado. Afinal, o episódio passado, Suede causou polêmicas. Vão todos pro inferno. Suede, quer recitar mais alguma? Não. Eu tenho aqui um bom, que é do inglês, chamado Edward Lemonade. Não. Não quer? I don't know. Não sabe? Não. Suede é que nem uma mesa. Certeza? Yeah. Polêmico. Porque é romântica. O cara quer levar... I don't wanna know. O cara quer levar a mina pra viajar, pra uma ilha de Madagascar. Não, nossa, vou apertar sua teta. Ai, caramba. Então, X, episódio passado causou uma polêmica. A gente teve aí quantos e-mails? Sete e-mails. Claro que não iria se repetir inteiro dessa vez, né? Nossa, que piada bosta. 7 e-mails, nenhum inteiro. Literativa de novo, vai. Não. Dessa vai precisar de uma literativa, hein? Mais uma dessa vai precisar de uma literativa. Mas, enfim, claro que a repercussão não seria tão grande quanto no podcast passado, né? Afinal, o Suede falou coisinhas que não deveria no podcast retrasado. Se você não sabe, escute aí o podcast que a gente falou sobre creepypastas. Mas, vamos lá. Temos uma pequena leitura de e-mails. E de quem que é o primeiro e-mail, senhor? Primeiro e-mail é de Giovanna Correia. Ela é de Araraquara. Está estudando para ser uma advogada. Oi, sim. É. Temos vários amigos que, se der alguma merda, vão poder livrar a gente. É claro, advogados, traficantes, todos. Exatamente. Vamos lá, Álvaro. O que ela diz no e-mail? Giovanna mandou um e-mail falando: Olá, amiguinhos dessa pirada locomotiva. Olá. Olá. Aqui é Giovana. Vim descrever-lhes que eu ri horrores com vocês no cast. Neste cast. O povo aqui achou que eu era louca rindo sozinha. Mas, ok, sou mesmo. KKKKK. Acredito que agora o Suede está desculpado. E eu também fiquei brava com o acontecido. Estou desculpado. É, o Giovana não mandou naquela hora, naquela época, mas eu acho, pelo que eu percebi. Peraí, tem mais alguma coisa no meu? Não, ela falou: a todos deixa um abraço e até a próxima. Certo. Pelo que eu percebi, ela ainda tá meio chateada. Não, ela falou que ela já me desculpou. Não, mas ela fala que, né? Ainda ela tá com ficou um pouco brava, de mágoa. Mas ela já me desculpou. Mas ela colocou a desculpa antes de ter falado que ficou brava. É. Foi a explicação. Quer dizer que ficou um restinho sobrando lá. Não. Eu acho que, né? Pra, né? Não. Mas tudo bem. Giovana, muito obrigado pelo seu e-mail. É, realmente, mais de uma pessoa mandou falando que riu. O pessoal no grupo também falou que riu pra caramba com esse podcast. E teve pessoas, como o e-mail que eu vou ler agora, que falaram que o podcast mudou de tema no meio do episódio. What? Porque de fato mudou, né? Não. Ah, é verdade. Teve uma boa... Vários minutos de mudança de tema. No de orgias gastronômicas? Sim. Não, foi tudo baseado no sistema digestório da pessoa. Sim, mas eu acho que a gente era pra poderia... falar sobre o que entra e não o que sai. A gente acabou falando sobre os dois. Exato. Já que a gente fala de orgia gastronômica, a gente tem que falar do resultado também. Mas eu acho porque orgia entra e sai, né? Eu acho que poderia ter entrado num podcast, de repente, de enrascadas ou algo assim. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos aqui com o e-mail do Leonardo. Tem 25 anos, no momento está desempregado, lê esse produtor de conteúdo, ele colocou. Isso significa que nós somos desempregados? Não. Isso significa que o Léo é desempregado e é vagabundo. Pedro Pérez também, mano. Pedro Pérez também, mas vamos lá. Mas o Pedro Pérez não é vagabundo remunerado. Exatamente. E não, pô, nós também somos produtores de conteúdo e além disso temos nossos trabalhos. E muitas vezes esse conteúdo que a gente produz, às vezes dá mais trabalho do que os nossos trabalhos. Sim. Mas vamos lá. Bom, antes que eu comece a comentar sobre o podcast, eu preciso falar sobre uma coisa que acabei refletindo. O Suede. O Suede falou que não tem medo de fantasmas, etc. E por esse motivo escolheu aquela história de creepypasta. Mas o cara se caga... Isso é letras garrafais. Mas o cara se caga quando vê uma porra de uma barata. E barata, por acaso, é fantasma, caceta? Daí ele colocou um parênteses, acho que lagartixa também, não me lembro. Não, lagartixa não. Eu gosto das lagartixas. Elas comem as baratas. Mas sim. Aí o Suede tem um ponto. Por quê? Porque não existe barata fantasma. Exato. Não, mas é que tá. O cara se caga de um fantasma, mas... Não, aliás, o cara não se caga de um fantasma, mas se caga de barata. Barata mentira, é real. Porque ele ficou com medo do fantasma da barata que eu peguei. É verdade. Vem com a barata morta. É verdade. Pra quem não sabe, o Álvaro, né, matou uma barata e foi pra cima do Suede. Foi engraçado a cena. Mas vamos lá. Mas vamos ao que interessa. Aqui em Araraquara tinha um carrinho de lanche, referente, né, ao podcast Orgias Gastronômicas. Aqui em Araraquara tinha um carrinho de lanche na esquina da Rua 2 com a fonte. Pra quem tá ouvindo, força. Mas, enfim, aqui em Araraquara tinha um carrinho de lanche chamado Renato Lanches. Acho que era esse o nome, ele coloca. Ele tinha uma lanchonete... Ele tinha um lanche com o nome X Brutal ou X Monstro, alguma coisa escrota assim. É esse que eu falei no episódio. Então. Onde o lanche era cerca de R$50. Dizem que o lanche poderia ser servido por até 4 pessoas e ainda sobrava. Poderia ser comido, né, Léo? Servia 4 pessoas. Mas não chegava a R$50 não, quando eu comi, hein? Eu acho que agora deve estar, né? As coisas, os preços aumentam. Não, mas ele tirou do cardápio esse lanche. Também, né? Sobre o rodízio do meu aniversário, eu avisei a todos que não deveriam jantar e nem almoçar antes de ir. Eu havia falado que o rodízio não era somente pizza. Mas enfim, sim, a pizzaria me deu o bolo de presente. A pizzaria deu o bolo, né? Deu. Ia ser engraçado, depois, né? Depois você fala das minhas piadas. Mas aí que tá, ele chama a gente pra ir numa pizzaria pra um rodízio. Uma pizzaria a gente espera que tenha... de pizza, mas tudo bem. E sim, a pizzaria me deu um bolo de presente de aniversário. Eu queria apenas entender o motivo do tema do podcast ter sido drasticamente alterado para histórias de diarreia e vômito. Não esqueça disso, o Léo. Mas isso foi muito bom, porque eu ri tanto o podcast, mas tanto que não me lembro qual foi a última vez que eu ri assim. Sem contar com a trilha de fundo, que era a Uncle Fucker, uh-huh. Do Terrence Phillip. Não chegou no ponto da música que faz jus usa a parte do podcast, mas tá bom. Sim, se encontrar com a trilha. Muito obrigado por esse podcast sensacional. Eu tenho uma ou duas histórias de diarreia também. Quando eu estava na oitava série, eu estava saindo de uma escola para outra, pois estudava em uma escola complementar no período da tarde. O que é uma escola complementar, Suede? Uma escola complementar é aquela que complementa seus estudos. Falou, professor. Vamos lá. Eu precisava pegar o ônibus para ir até outra escola. Quando eu desci o ônibus e estava indo para outra escola, que ficavam 6 quarteirões do ponto de ônibus, meu estômago começou a fazer uns movimentos e barulhos estranhos. O pior é que eu ia para uma escola complementar com uns 15 amigos, meninos e meninas, e a menina que eu era afim ia com essa roda de amigos para a escola. Tem tudo pra dar merda. Literalmente. A dor no estômago foi aumentando e eu segurando. Num certo momento, eu simplesmente parei de andar, pois não conseguia mais. Um amigo voltou e se perguntou se estava tudo bem. E nesse momento, eu falei que não. Nossa, eu preciso fazer um tom dramático aqui, peraí. Voltando. A dor no meu estômago foi aumentando e eu segurando. Num certo momento, eu simplesmente parei de andar, pois não conseguia mais. Um amigo voltou e perguntou se estava tudo bem. E nesse momento, eu falei, não. E senti a cueca encher. Eu desci até a escola morrendo de vergonha. Meus amigos falaram com a diretora e eu entre... A diretora limpou o cu dele? Vamos lá. Meus amigos falaram com a diretora e eu entrei pelo portão da diretoria e fui direto para o banheiro. Tomei um banho, mas não tinha roupas para me trocar. Um amigo emprestou a bermuda dele para eu ir. Pera aí, como assim? Ixi! Como que você pagou por essa bermuda? Não, como que o amigo dele emprestou a bermuda para... Ele tinha uma outra. Você não entendeu também a minha pergunta, mas tudo bem. Não, refaz, eu não prestei atenção. Como que ele pagou por essa bermuda? Ah, fuga dela Lula. O senhor já conhece. Mas vamos lá. Minha dúvida é como o amigo dele emprestou uma bermuda. Só se ele tinha uma outra. Que criança anda com uma bermuda na bolsa? Alguém que se caga pra caralho. Então provavelmente foi uma pessoa que entendeu o lado do Léo. É, então provavelmente tinha que ser uma pessoa, né? Talvez pra fazer educação física. Talvez também. A partir desse momento o Léo aprendeu a ter outra, né? Outra bermuda na bolsa. Eu acho que deveria ter sido essa história igual no South Park da Wendy, que chega perto do Stan e ele vomita toda vez. Sim. A menina que ele tava afim chega pra ele: ah, você tá bem? Ia ser mais engraçado. Mas vamos lá. Tomei um banho, mas não tinha roupas para me trocar. Um amigo emprestou a bermuda dele para eu ir para casa. Só que eu era muito magro. Acredite, eu era magro demais. E ele bem gordinho. Imagina como foi a cena. Eu sei que fui zoado por causa disso o resto do ano. Eu também, o rapaz se caga na escola, vai querer o quê? Ainda mais na escola, que todo mundo é filha da puta pra caralho. Eu não lembro. Alguém aqui presente já cagou na escola? Eu não lembro. Eu não. É o Álvaro. Eu contei no queixo que eu caguei na escola. Eu tomei uma barrigada e... É verdade. Você fez o efeito pasta de dente. Sim. Cagar na calça. Eu tive um amigo que cagou na calça. O pai dele tinha uma pampa na época. E ele teve que ir na carroceria da pampa segurado, com as mãozinhas assim e a bundinha empinada. Nossa. Meu Deus, cara. O pai dele não deixou entrar na caminhonete. A hora que você começou a falar, eu entendi tampa. Eu falei, o que, que ele fez com a tampa com diarreia? Cada um imagina o que agrada, cara. Mas vamos lá, continuando. Eu já vi pessoas comendo coisas extremamente estranhas, como tijolos ou fritar aquelas formigas grandes e comer com farofa. Não, isso daí a gente comentou que não é tão estranho assim. É cultural. Não, é um prato. É um prato. Agora, tijolo sim, de fato. Eu tenho uma amiga que comeu tijolo com leite condensado. Mas vamos lá. Mas as coisas mais estranhas que já comi foram as que comprei na Liberdade, em São Paulo. O mais estranho foi o doce de feijão. Aquilo é horrível. Nossa, mano. Vá pro inferno, né, Léo? Porra, mandio é bom pra caralho. Puta que te pariu. Eu também não curto, não. Aquilo é horrível. Se quiserem ver, tem um vídeo no canal. Jabá do canal da mina dele. Devemos fazer? Não. Ok, então, Léo. Se quiserem ver, tem um vídeo no canal Blessing Jensen Weavers Levers Jobson, que é o canal da Anne, onde comi várias coisas bem diferentes. Acho que por enquanto é só. Abraços, meus amigos. Cara, se o que você comeu é tão diferente quanto o mandu, eu não sei. Se você visse o bolinho de polvo que tem lá na Liberdade, você ia ficar de cabelo em pé. Sim. Cara. Não, e só avisando, por que a gente censurou o nome do canal? A gente não vê problema nenhum falar do canal dos outros, até já falamos aqui de vários podcasts, e até no de urgências gastronômicas a gente falou de canais de comida e tal. Só que aqui você quis usar uma artimanha, hein, Léo? Safadinho. Quis promover o canal da menina. Não é assim que acontece, bicho. Tech for Nerd, ok, você faz parte do Locomotiva, então não tem problema nenhum. Agora, ô, Léo, nossa, pra cima de mim, bicho, não faz isso. Mas quem tiver aí, né, quiser, de repente, fazer uma parceria e tal, pra gente justo se apoiar na divulgação, fiquem à vontade em mandar e-mails também. Bom, vamos lá. Temos mais um e-mail, Suede. Temos mais um e-mail e é da Jéssica, minha senhora. Sua senhora. Vamos lá, Jéssica tem... Puta, eu não lembro. Isso fica. A Jéssica tem 25 anos. Eu acho, eu espero. A Jéssica tem 25 anos. Ela é atualmente é bibliotecária numa escola. Sei lá, numa escola. Uma escolha. E vamos lá, vamos para o e-mail dela. Primeiramente, Rafael, sua namorada ouve isso. Ela mandou 37 casos aqui de risada. Você contou? Contei. Aí ela colocou entre parênteses ainda, só pra deixar claro. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não entendi. Você não entendeu? Não. Uma cabra berrando. É, tipo... Aventura do cast. Mas eu ouvi cabra berrando, né? Quem não? Quem nunca? É, qual que é o problema comer cabra? Exato. O pessoal do Oriente Médio faz isso aí direto? Pessoal dos sítios e tal. É, então. É, barrancando o bode lá. Agora sobre o episódio mesmo. Suede, eu te entendo. Eu não como carne mal passada por nada. Rafael sabe bem, RS. É, Jéssica, carne crua não rola, né? A galera não entende isso. O Suede foi pau no cu pra caralho. A gente ficou gravando podcast e ele... Crua. Cru. Não, a próxima vez que eu fizer isso, eu vou desligar o canal dele aqui no gravador. Vai se fuder, porque, meu, é o que a gente falou. Se todos os restaurantes no mundo, e tem até pratos que é cru, que realmente é cru... Porra, o quibe cru é bom pra caralho. Se todos os restaurantes no universo fazem isso, quem que tá errado? Quem que tá errado? O Suede. Suede. Suede. Não, cara, a invenção do fogo, depois que descobriram fogo, né, é pra fazer a carne assada. É? Antes eles sobreviviam já comendo carne cru. Sobreviviam, mas, pô, é ruim. Assa uma maçã e come, caralho. Maçã não é carne. Mas você tá comendo crua do mesmo jeito. E tem como cozinhar maçã assim? Depois da invenção do fogo. Não, mas maçã é de boa. Imbecil. Vamos lá. A pizzaria do melhor rodízio da vida é o Vecchia Roma. E vale fazer propaganda sim, porque os caras são muito bons. Isso ela não escreveu. Foi eu sou que tô falando. Então, mas aí o Léo vai ficar... É, também, isso então. É verdade. E agora apesar que... Deixa eu fazer só uma... No podcast. Tinha uma pizzaria de Leves Javisos lá. Não, a gente divulgou a pizzaria, tá certo? Só que a gente falou como a gente usou o açúcar deles. Você acha que eles não perceberam? Ah, perceberam. Porque eles foram embora, tinha até pegada no chão de açúcar. Sim, não, é isso afundado, verdade. Assim, dois dedos. Não, isso ok. Eles me zoaram no Face. Eles te zoaram. É verdade. Os caras da pizzaria chamaram o Suede de moleque esquisito. Moleque estranho. Pode crer isso aí. E agora? A água está inclusa no rodízio. Isso é uma afirmação. Ela disse verdade. Que sim. Verdade. Eu e a Jéssica fomos lá, dia 9 de novembro, em nosso aniversário de namoro. Por quê? Porque quando a gente foi no rodízio com o Léo, faz um tava tempo já. Tudo incluso e eu pedi uma água e a água foi cobrada à parte. É, tava tudo incluso, só que água, parece que Coca-Cola não era, era Pepsi. Sim. Tudo que era mainstream você tinha que pagar e o que era de secundário. Mas água não é mainstream, né, caralho? Ah, mano, depois você tá enchendo o rabo de comida até dizer chega refrigerante, a água é bem. É, ok, ok. Ela continua aqui. É obviamente que o nosso estômago tem um compartimento especial para doces. Doce nunca é demais. Aí eu já vou fazer uma outra objeção. Porque ela passou mal pra caralho depois de ter forçado as pizzas doces ali, mas tudo bem. E no churros também. No churros também. Ela falou que nunca enche o suficiente. Ela mandou 42k de risada. Na faculdade de publicidade, eu e minha amiga Ana Júlia tínhamos a quinta da gordinha tensa. Acho que a gente tinha que soltar uma música nesse momento. Nossa, mano. Uma música? Não. Oh, Ana Júlia. Nossa, eu não tinha me ligado, cara. Então ela e Ana Júlia tinham a quinta da gordinha tensa. Como a gente vivia estressada com os trabalhos, o Rafael sabe bem disso, a gente tirava um dia pra se entupir de doce, Coca-Cola e Doritos, ela colocou em caixa alta. Geralmente a gente saía, comprava as porcarias e comia no shopping ou no cinema. Depois, abriu o supermercado Savignago do lado da faculdade. Não, isso foi um tesão. Isso foi um tesão. É fato, porque antes a gente só tinha uma uma choperia na esquina. Antes a gente só tinha uma choperia na esquina da faculdade. E depois... E, porra, a choperia, claro, é caro pra cacete, né? Mas tem chope. E depois abriu o Savenhago. Quando abriu, foi um tesão. A gente comprou um salame deste... Igual a negão da piroca lá do Suede. Do Suede, igual caramba. Igual o salame daquela história duvidosa de duas pessoas daqui de Matão. Exato. E compramos mais alguns fardos de breja e, putz, foi foda. Bom. Do lado da faculdade, a gente sentava pra fazer trabalho lá, comendo M&M's, caixas de bombons. Isso o grupo todo, viu? Hahaha. Ela não quis levar a culpa sozinha. Como o Rafael lembra que em Gramado um dia acordamos e não dava mais tempo de tomar café no hotel. Gente, café da manhã de hotel é a melhor coisa da vida! Caixa alta. Café da manhã colonial. Eu como tudo que tem lá, RS. Mentira. Já vou fazer mais uma objeção aí. Ela não come omelete, salsicha. Como assim, cara? Melhor coisa que tem café da manhã no hotel é omelete e salsicha. Então, no Comic Con, no ano passado, ela não comeu nada. Que era basicamente o que tinha lá. É, ela não comeu. Nossa, sem graça, hein? Tava bom pra caralho. Eu como tudo que tem lá. A gente tinha comprado vários doces e chocolates. E esse foi o nosso café da manhã. ele comeu morango por uma vida mesmo. Aí ela mandou um coraçãozinho. Mas foi super fofo. E, gente, uma das maiores provas de amor, né? Outro coraçãozinho. Mas eu comi peixe cru pelo Rafael. Cachal. E, gente, detesto isso. Principalmente o arroz. Eca. Mas calma aí. Peixe cru? É horrível. O peixe já nasce pronto pra ser comido. Sim. Você pode tirar o peixe da água e morder ele. É. Esbigo, é o jeito, mano, correto de comer o peixe, na verdade. Sim. Viveu 500 anos fazendo isso. Aí? Ninguém viveu 500 anos comendo morango. Fala e aí. Tá magrinho, hein? E tá magrinho, hein? Exato. Aí ela complementa aqui. E de coisas estranhas, já comi terra quando era criança. Como eu sempre fui meio compulsivo com doces, quando não tinha nada doce, eu comia chocolate granulado misturado com Coca-Cola, leite em pó e com essência de baunilha. Eu não sabia disso. Pare. Eu não sabia disso. Terra é sinal de verme, viu? Só pra constar. Amo pão de queijo com Nutella. Pão de queijo com doce de leite, reticências. Isso aí até vai, né? Ela falou no grupo esses dias. E outra, aqui é até meio que comum, né? Tudo que é lugar que vende pão de queijo, agora vende pão de queijo com Nutella. No dia que ela comer tatuzinho com sal, igual o Álvaro fazia, né? Aí é iguaria a Latte Mãe Pumba, né, mano? Aí ela finaliza as coisas estranhas aqui. Fora aqueles docinhos tipo feijõezinhos de todos os sabores. Nos jelly beans. Que comi de pasta de dente, fralda, aí ela colocou entre parênteses, limpa, gosto de lenço umedecido de bebê. Sintopeia e o Rafael me fez beijar ele depois que comeu de vômito. E o de vômito é gosto de vômito mesmo. Credo. E como que ela sabe o gosto de lenço umedecido de bebê? Comeu terra já. Não, mas pra tirar maquiagem, lenço umedecido, às vezes você passa na boca. Na língua também? Não, você passa na boca assim e fica o gosto aqui. Como você sabe? O que que é? Tira maquiagem, pô. Maquiagem. Aí ela vem o papo, fiz 8 anos de teatro. É minha explicação, pô. Fiz 8 anos de teatro e trabalhei muita noite. Só sei que, resumindo, que esse e-mail tá grande demais e eu tô com preguiça, entre parênteses, e preciso sair pra tomar meu café, comer é bom demais mesmo. Nada melhor que comer. Aí ela coloca entre parênteses, sem mente poluída, ok? RS. E cozinhar, porque as maiores orgias gastronômicas ultimamente estão sendo com as comidas que eu faço. Sim. PS. Bis de dadinho é a melhor coisa do universo. Eu não sabia nem que existia isso. Nem eu. Ela coloca beijinhos de estrela. Mas eu preciso... Precisamos conhecer isso. Eu quero bis de dadinho. Bis de dadinho deve ser demais. Agora, eu tenho que explicar um negócio. Foi perguntado no grupo do Passageiros do Locomotivo. Aliás, você que não faz parte, faça. Mas vamos lá. Foi perguntado o que é o saquinho de chá. Mas eu expliquei. Você explicou? Então, mas eu falei que você pega a mina e faz o saquinho de chá. Agora, acredito que a gente tem que explicar. Álvaro. O saquinho de chá é quando você manda a mina... Você manda a mina abrir a boca. Você manda. E você bota o saquinho de chá na boca dela. Dá aquela mergulhada do saquinho de chá. Dá aquela poteadinha. É, só pra deixar o gostinho. Só o tibluf, tibluf, tibluf. Mano. Procura no YouTube teabagging. No YouTube procura mesmo. Procura no Xvideos teabag. No Xvideos você vai ter uma experiência muito mais intensa do que no YouTube. Exato. Mas serve também. E a experiência sem censura, né? Mas Falando em experiência... Comic Con Experience. Comic Con Experience. O que vai acontecer na Comic Con Experience? Estaremos lá. E... Mas... Moleque doido. Não é só o fato de estarmos lá. O fato é que nós estando lá, você vai poder ganhar um prêmio. Ideia minha. Vai sair do meu bolso. Melhor ideia. É o seguinte, estaremos divididos em dois grupos lá. Provavelmente vai estar um grupo Rafael e a Jéssica e no outro eu, o Suede e o Álvaro, fazendo filmagens, tirando fotos e tudo mais. Se você encontrar a gente num momento que não estamos fazendo filmagens, ou se tiver também, você espera acabar e chegar dando um pá na nuca do Suede. Qualquer um. Por que só eu? Porque eu tô falando que é. Eu vou pagar. Porra, ele que prêmio. Vai pagar, ele decide, velho. É. Os três primeiros vão ganhar uma camiseta do Locomotiva lá. Assim que chegar e dar um pá na nuca do Suede. Falar nada, viu? Obviamente, se você chegar num grupo, não é os três primeiros do grupo. Cada grupo que chegar vai ganhar uma camiseta. Exatamente. Porque ninguém aqui é milionário, não, viu? Exatamente. E galera, pega leve, faz favor. Não. Não, tem que dar aquele pescotapa servido. Tem que se eu pá na minha nuca. Exatamente. Pode até dar aquela alisadinha antes, sabe? Tipo, e. Entendeu? Entendi. Ok, façam isso. Muitas vezes. Mesmo se já tivesse sido o terceiro, né? Vai lá e faz. Você não vai saber se foi o terceiro. Pergunta. Já vieram três? Você pode fazer. Não. Você chega lá, já dá o paranuco, pergunta depois. Qualquer coisa, já tira uma foto, conversa com a gente. Você tem que dar o tapa e gritar pá na minha nuca. É, tem que gritar pá na minha nuca. Isso. E, vamos lá. Estamos interagindo bastante com vocês, ouvintes, de uma forma muito modernosa, que é o WhatsApp. Mas, como você faz pra participar desse grupo do WhatsApp? Afinal, Suede. Você tem vários jeitos de participar. O mais recomendado, tecnologicamente dizendo, é entrar pelo grupo do Facebook, porque você já vai estar fazendo parte do grupo Passageiros do Locomotiva no Facebook, vai estar recebendo material exclusivo e muitas zoeiras diárias. E lá no topo tem fixado o link para você entrar para o grupo do WhatsApp. Exatamente. Só clicar, se você tiver logado no WhatsApp Web ou pelo celular, só clicar, você já vai estar pertencendo a esse grupo saudável aqui, que é a discussão de noite, hein? De noite. Ou então manda no e-mail. Já tiveram pessoas que entraram pelo link do Facebook, já teve o Moacir que mandou por e-mail, mas eu não recomendaria mandar por e-mail o número. Se quiser mandar um e-mail pra gente, manda, mas se quiser entrar no WhatsApp, eu recomendo mais o do Facebook pra não ficar passando o seu número de telefone por e-mail e tal. Sim, mas faça como o Moacir, faça como a Bells, faça como a Storm. São três pessoas que entraram recentemente no grupo e que já estão batendo um papo aí. Já, parece o começo de grupo de X-Men, tá ligado? Estamos nos conhecendo, estamos nos curtindo. Tá sendo legal, tá sendo bacana. Estamos já sabendo o que se passa na vida das pessoas, né? A Bells, por exemplo, teve o celular atropelado por um motorista. Já fica aí uma campanha: motorista não seja babaca. Pensa que esse celular novo pra Bells não precisa ser pau babaca. Não, já porque ela já arranjou. Ela mandou mensagem falando que já arranjou. Ninguém arranjou um celular pra mim, que o meu tá fudido também. É, o dia que eu receber na nossa caixa postal um celular, a gente começa a pensar. Ela deve ser ostentação, né? Porque de um dia pro outro já arranjou um celular novo. Ah, mano, hoje em dia quem consegue ficar sem celular? É, isso é verdade. Mas, motorista, não seja babaca. Não precisa correr a 1 milhão por hora. Pô, não vamos fazer isso, né? Você pode prejudicar. Poderia não ter sido o celular, poderia ter sido a vida de alguém. Isso então, é trágico. Vamos tomar cuidado aí. A gente vê, durante o ano, muitas pessoas que perdem as suas vidas em acidentes de carro e tal. Então, não vamos ser babaca. Vamos valorizar a vida. Vamos rir com o Locomocast. Uhul! Vamos rir muito com o Locomocast. E, pera aí, temos o Twitter também. O Twitter. O arroba Locomocast26. O arroba Locomocast26. Lá o Pedro toma conta e diariamente tem notícias e tudo mais sobre o universo nerd aí e tal. Muitas notícias que saíram antes de saírem grandes portais de notícias por aí. A gente se esforça, né? Muito importante falar isso. Saíram em grandes portais antes. Aliás, saíram no Twitter do Locomotiva antes de saírem em grandes portais. Novamente, façam parte do nosso grupo do WhatsApp. Importante. A gente no podcast de Creepypasta, não. No Orgias Gastronômicas, a gente fez uma brincadeira com toda a galera do grupo, que deu uma repercussão legal, tanto que 40 minutos do podcast é e-mail da galera, é zoeira, é brincadeira nossa com a galera do grupo. Então vamos participar, vamos interagir, é uma forma bacana de vocês conhecerem a gente, da gente conhecer vocês, sabe? E da gente saber do interesse de vocês pra, de repente, delegar o nosso conteúdo para esse tipo de coisa. Falando nisso, falando em conteúdo, devo anunciar que encerramos a busca pela Garota Gamer. Exatamente. Por quê? Fizemos muitas tentativas de conseguir uma nova Garota Gamer. E, infelizmente, hoje é muito difícil. Hoje ainda é muito difícil achar uma garota que fala sobre jogos. Exato. Então, para não deixar você sem esse conteúdo, estamos conversando com algumas pessoas, com alguns caras, para escrever sobre jogos, recebendo alguns textos bem legais. Então, logo menos, vocês vão ter aí uma coluna sobre jogos. jogos e inclusive que vai sair gameplays nessa coluna. Vai ser bem bacana. Aguardem. E eu acho que é isso. É, tem mais algum recado? Oh, não. Não, por quê? Porque você vai ter que editar e tá preocupado com tanto de conteúdo? Não. Ah, então vamos continuar conversando. Não, comparado com o cast anterior, tá ótimo. É, tá o quê? 35 minutos de gravação, tá bom demais. Sim, vamos continuar. Sim. E a vida, como é que tá, Swed? Tá andando aí. Você podia pegar o Toy Toy Toy pra tocar aí pro pessoal ouvir. pega lá o Toy Toy Toy. Pega o Toy Toy Toy. Pega não, você vai fazer um solo de Toy Toy Toy. Falando sério, pega. É lá. Harpa de boca, mano. É, caralho. Vou pegar. Deixa eu tocar só outra flauta ali enquanto isso. É, cuidado que ele põe a boca, não sei, vai saber o que merda. Mais que ele põe nessa porra aí. Lambe essa porra. Vou enfiar no toba. Eu duvido. Eu também duvido, Nossa, eu duvido bastante, cara. Nossa, ele tá passando. Ele tá passando. Tá passando a falta no cu. Falei, tiro. Aí, beleza. E tempo real, as pessoas sabem o que se passa. Eu ponho... Isso é um instrumento francês muito antigo, chamado de jaw harp, ou harpa de boca. Que blowjob, você falou? Jaw harp. Não, o que você ia falar? Eu ponho o quê? Não, depois eu tento tocar isso aqui. É embocadura? Não, não, é apito, mas é chato de pegar. Pode tocar, cara. Ó, você sofre aqui, ó. Só que você tem que ver como você sopra, entendeu? Entendi. Agora, faça um solo de toinhoinhoi. Harpa de boca. Toinhoinhoi. Só podia ser francês, essa merda. É, sem bater no microfone. Pera aí. Agora fazendo beatbox. Não, ainda não treinei isso. Faz o toinhoinhoi, eu vou... Filme e joga no grupo. Vou gerar conteúdo pro pessoal do grupo. Ó, pessoal do grupo só que vai ter acesso a isso, hein? Então... Exato, a gente tá gravando uma idiotice aqui do Swed, que vai estar na leitura de e-mails nesse próximo podcast. Pera aí. Olá, pessoal do grupo. Estamos gravando uma idiotice do Swed que estará no próximo podcast pra vocês, mas só vocês do grupo estão vendo em vídeo. Ele está fazendo um solo de toinhoinhoin. Arroa de boca. Toinhoinhoin. Ele está fazendo boquete no fantasma. Essa aqui é outra flautinha dele. Acho que ele está com asma. Toinhoinhoin. Então, agora sim, eu acho que é isso aí. E vamos para o podcast. Bom, e hoje estamos aqui para falar sobre a vida e obra de Matt Abram. Groening. Mas é Groening. Mas se pronuncia Groening. Que Grayne. Bosta. É inglês, é uma linguagem maravilhosa. É, que bosta. Ele é americano, na verdade. Ele é americano. E por que? Não entendi. A pronúncia do inglês normalmente não obedece o jeito que você escreve, né? Ao contrário do português, que você lê uma palavra e você já sabe como que é. Nos Estados Unidos, não. Ah, sim. Mas minha vida toda foi Matt Groening. Matt Groening. É. Então, vamos chamar ele de Matt. É, to Matt. Groening. Matt é um cara bacana que fez talvez a família mais conhecida do mundo, ou pelo menos com certeza. Da América, com certeza, que é a família amarela, os Simpsons, né? Matt nasceu em Portland em 15 de janeiro de 1954, e é importante a gente falar sobre Portland, porque logo menos vocês vão saber de onde saiu vários nomes ali dos personagens que fazem parte da vizinhança ali da família amarela. E o bacana é que ele tem de onde tirar as inspirações dele, porque o pai dele era cartunista, era... Sim. Se não me engano, ele era escritor também. Sim. E o nome do pai dele era Homer. Na verdade, não só o nome do pai dele foi inspirado, a como mãe de todo também, mundo da família. A maioria. Da irmã. Ó, o que aconteceu foi... Das irmãs, né? Os nomes dos personagens principais, né, foram baseados nos integrantes da família, sendo Homer e Marjorie, ou Marge, seus pais, Lisa e Maggie, as irmãs mais novas. Só os irmãos mais velhos, Mark e Pat, foram deixados pra depois, né? Na verdade, o... Mas Pat ainda entrou depois como uma Acho das irmãs não. da Marge, né? Era Peggy, não era? É Pat. Peggy. Eu não lembro. Bom, mas o... Mas ele quis tirar, né, os outros dois últimos irmãos pra não ficar muito com a família dele. Só que ele já falou, já comprovou que é personalidade do Bart é baseada no Mark. Sim. Sim, sim. Só que ele resolveu não colocar também, né? Ao contrário do criador de Pokémon, ele não quis se inserir na história, né? Então, usou o Bartolomeu, que é o Bart. Bartolomeu Jojo Simpson. Sim. Jojo ou JJ? Jojo. É, ele é Jojo. Ele é Jojo. Né? O Homer que é Jay. É Jay. É uma coisa até linda. Até já falando uma curiosidade aí no episódio, foi quando ele descobriu o nome o dele. O J, né? Era pra Jay. E J em inglês é Jay. É Jay. Mas o Matt, desde criança, ele já demonstrou talentos maiores, né? Ele foi presidente do corpo estudantil na Lincoln High School em Portland. Ele se formou no Evergreen, esse nome também é conhecido dos Simpsons, Evergreen State College em Olympia, em Washington. Que ele descreve como uma faculdade hippie, né? Que ninguém seguia nenhum sistema de notas, ele trabalhava como editor do jornal do campus da faculdade. Sim. E a infância dele não teve muitas peculiaridades, pelo menos não nas pesquisas feitas, não achamos nada extremamente peculiar na infância dele. Mas ele começou a ter um destaque considerável quando ele começou a escrever umas tirinhas chamadas Life in Hell. E essas tirinhas foram escritas até 2012. Elas são publicadas até hoje, na verdade, em alguns jornais. Parou. Pelo menos não existe mais tirinhas novas, a não ser que eles estão republicando. Eles estão republicando, fizeram uma antologia com as tirinhas The antigas. Big Book of Hell. E fizeram alguns livros chamados School is Hell, Love is Hell, Work is Hell e The Big Book of Hell. O cara tem problema, né? Tudo temas abordados pelos Simpsons, né, também. Sim, sempre tendendo, sempre zoando extremamente o lado social, né? Escrachando tudo. Essa não tirinha... só social, quanto tudo em volta. Essa tirinha, na verdade, ele escreveu baseado na experiência dele vivendo em Los Angeles, quando ele se mudou pra lá. Eu acho que ele escreveu isso tudo baseado na vida do Suede. Eu? Eu acho que ele se inspirou no Suede. Não. Tenho, não, aí a gente não tá falando do Mr. Pickles, cara. E também, se fosse pra escrever alguma coisa baseada em inferno perto do Suede, na verdade teria que ser baseado nas pessoas que estão próximas dele. Exatamente. Exatamente. Mas aí, ó, fica uma recomendação de uma série muito boa, que é Mr. Pickles, que foi renovada pra terceira temporada agora. Caraca, tá indo tão longe assim isso, velho. Eu preciso começar a assistir isso. É o cachorro do diabo, velho. Muito bom. Vamos lá, mais um destaque aqui que vamos dar é que Matt, ele trabalhou numa campanha publicitária da Apple. Ele fazia ilustrações pra campanha no Macintosh e o público era universitário. Caralho. Detalhe, ele criou um cartaz que foi intitulado Rede do Inferno. Nossa, era tudo do inferno. Hein? Puta que pariu. E ele foi pago com uma impressora Laser Writer. Nossa senhora. Que pagamento. Exato. Olha, a Apple tava bem. Cavalo de Troia. Apesar que tava aí, foi lá pelo começo também, né, da Apple, então provavelmente ele deve ter lidado com o Steve Jobs e o Steve Jobs era desse mesmo. Ah, o Steve Jobs falou, te pago o que eu quiser, tá ligado? A empresa é minha, eu faço o que eu quero. Exatamente. Mas aí, tem mais alguma curiosidade sobre a vida do Matt? Tem uma, que talvez não seja tão relevante assim, mas o nome do pai do Matt, Homer, é porque a avó dele, ela era muito, tipo, ela é uma ávida leitora, gostava muito de ler, e ela se inspirou no Homero. Aí colocou o nome dele. Eu tenho uma curiosidade aqui, bacana, que o vovô Simpson não era pra ter um nome, era pra ser o vovô Simpson. Vovô Simpson. Sim. Só que aí o que acontece? Quem ele foi inspirado? Então, vai vendo. É muito chato, cara. Vai vendo. Ele ficou puto durante uma reunião criativa dos Simpsons e saiu da sala. Quando ele voltou, o povo tinha nome... Dado um nome pro vovô Simpson, que é o Abe, né? O Abraham. Sim. E depois ele acabou dando o nome de Homer... E de Abe pros filhos dele. Então, assim, não foi tão desperdiçado. Uma coisa que eu tava vendo aqui são as principais influências dele pra começar a desenhar. E, por incrível que pareça, foi o Peanuts, né, do Snoopy. Sim. E 101 Dálmatas. Nossa. Caralho. Pois é. Cachorros. Ajudante do Papai Noel. Meu ajudante do Papai Noel é demais, né, cara. Cachorro mais retardado do universo. É idiota. E, ó, como eu falei a questão de Portland, e agora já entrando nos Simpsons, a não ser que alguém tenha mais alguma... Não, acho que ainda tem mais coisa pra falar antes de entrar nos Simpsons. Porque, por exemplo, essa Life in Hell, quando ele começou a publicar, foi um sucesso imediato. Sim. E isso, foi isso que chamou a atenção do pessoal da Gracie Films, que são os produtores do... James L. Brooks. Que são os produtores dos Simpsons. E eles queriam adaptar o Life in Hell pra TV com os mesmos personagens. E o Matt Groening falou... E desde aquela época já pra Fox, né? The Tracy Ullman Show. Fox é a casa dos Simpsons desde sempre. Sim. Não, um dos slogans da Fox é o canal dos Simpsons. Sim. E depois... na hora que foi passar pra adaptação, ele não quis. Ele ficou com o pé pra trás fazer... e perdeu os direitos. Isso, ele quis fazer alguma coisa inédita. Então ele acabou lançando alguns curtas da família Simpsons. Alguns sketches, né? Eu vi isso daí. Algumas. É, sketches de 30 segundos, né? Que saiu. Sim, isso. Tipo assim, a parada tava fazendo tanto sucesso que quando o cara chamou ele, ele ficou meio assim de, tipo... Estragar e o cara acabar perdendo os direitos pra uma empresa maior, saca? Sim. Isso acontece bastante, essas coisas. E quando começou essas sketches, eram totalmente críticas sociais pra... É, não era aquele humor pesado, esculachado. Era pesado, esculachado, não, só que era Simpsons... 100% crítica. É, o Simpsons até hoje é crítico. Eles não têm esse... hoje é crítico, eles só que é uma viagem... Sim, mas eles não têm essa parada escrachada. Um episódio do Brasil, né? Eles sensacionalizam. Tem uns escrachados, mas não chega a ser um South Park ou um Family Guy, exato. Não. Que, por sinal, uma curiosidade, quando o South Park fez um episódio falando sobre o Family Guy, na verdade ele fez um escrachado totalmente. Cópia. O pessoal dos Simpsons mandou flores pros produtores do South Park, o Matt Stone e Trey Parker. Eu lembro um episódio, acho que os Simpsons, eles estavam na Índia, não lembro. Eles estavam, eu não sei que porcaria de livro que eles estavam na mão, que eles estavam procurando alguma coisa. Aí eles viram Family Guy, a cópia. Aí viram aquele outro lá, isso. A cópia da cópia, tá ligado? Sim. Muito legal. E vamos lá. Não sei se eu vou estar datando esse podcast, porque eu espero que não tenha lançado até lá. Mas vai ter mais um crossover aí dos Simpsons, dessa vez com a Hora, da, Hora Aventura. Da Aventura. Caraca. Amém. Nossa, eu não sei como que vão fazer isso aí. Mas eu acho que vai ser do caralho. Ah, o do Family Guy foi legal. Sim, sim. O do, assim, do South Park foi muito legal também. Mas eu acho que vai ser legal, porque Hora da Aventura é um desenho que aborda uns negócios bem diferentes também, sim. Né? Tipo, sim, é bem alternativo, né? Que nem eu falei pro Rafa, né? Eu sei que a gente tá fazendo um podcast... Muitas drogas. A gente tá fazendo um podcast sobre Simpsons, mas uma coisa legal de Hora da Aventura é que os caras escrevem o desenho em modo RPG. Cada equipe faz um pedaço e passa pra outros caras que continuam. Que massa. Sim. Isso é massa. Então por isso que fica viajado, assim. E a gente tem várias viagens dos Simpsons. Por exemplo, o Homer, quando ele virou um coelho de chocolate, ele comia outros coelhos de chocolate. Sim, por aí, sim. Né? Então tem bastante coisa viajada. É a Casa do Horror, né? Nossa, a Casa do Horror. Na verdade, a Casa do Horror acabou virando um ícone dos Simpsons, né? É, todo ano eles fazem. Ano de Halloween, foi a partir da segunda temporada, se não me engano, que começou. Mas os Simpsons é viajado ou eles fazem coisas que, tipo, são coisas que... Como é que fala? Metalinguagem? Não é metalinguagem. É adivinhando o futuro, tá ligado? Não, na verdade, eu vou colocar aí uma parada que é quebrando essa parada deles desvendarem o futuro. Lá fora, eles escutam as coisas que acontecem lá fora. Não, sim. E acaba vindo muito tardiamente pra cá. O que acaba, tipo, eles escutam lá fora e eles já colocam no desenho. Então, quando chega no Brasil, parece que eles previram o futuro, porque, pô, ó, os caras estão com o iPad e lançaram o iPad, tá, sabe? Mas e o que Donald os cara... Trump foi eleito e os caras pô, já tá, tava. Mas esse do Donald Trump foi muito tempo atrás. Tá, e a da Copa do Mundo do Brasil? É, do Neymar, né? Mas provavelmente, então, a questão do Donald Trump provavelmente pode ter sido um suposto boato que ele fosse se eleger naquele ano. É, tá, e da Copa do Mundo? Da Copa do Mundo? A Copa do Mundo, convenhamos. Tinha um brasileiro brasileiro pra fazer teatro. E tinha um cara só levando o time inteiro nas costas. Exato. Né? Então, se esse cara se machucasse... Não é que é só um cara levando o time inteiro nas costas, mas o Brasil joga pra um cara, né? Tipo, e sempre foi assim, se você for levar em conta. Você jogava pro Ronaldo, jogava pro Gaúcho. Sim. Pro Romário. Daí então, dá essas merdas. Era certeza que ia dar alguma merda, mas, cara, o cara é foda. Sim, O cara adivinha o futuro. O cara tem uma bola de cristal na mesa, ele põe... Eu acho que, assim, eles devem ter uma equipe só pra ficar antenado nas coisas que aparecem por aí, sabe? Oráculo do Simpsons. É, pra pegar, tipo, porra, tá rolando um boato de tal coisa. Pô, então vamos fazer, sabe? Então, não sei. É, porque tem que ter uma equipe, assim, de pegar as coisas viral, porque, mano, 27 temporadas... Sim, sim. É muita coisa. Coisa pra caralho. Eu vi uma matéria sobre isso, eu não lembro em que site, e eles explicavam certinho essa questão da falsa premonição do Simpsons, sabe? Não é que eles previram, é que eles são antenados no que tá, nos boatos que estão correndo. Ah, e acabou dando certo. É, mas... Uma coisa que, cara, que me encanta muito nos Simpsons é como o episódio ganha espaço, porque ele, vamos supor, o nome do episódio é O Cabelo do Bart, o novo penteado do Bart. O episódio começa na Guerra da Rússia, que um rato vai pelo esgoto, chega nos Estados Unidos com um exemplo de episódio assim, aí é depois... o ursinho do Sr. Burns. Mas todos os episódios, eles começam de um jeito eles começam com uma coisa nada a ver, pra entrar no tema e no final ter a ligação. Mano, é muito louco. E eu gosto daqueles episódios, é que tipo, o Simpsons, ele não tem realmente um personagem principal. A família é o principal, só que às vezes, tipo, o Apu pode ser o principal do episódio. É, mas pegando isso que o Swed falou, de ser, tipo, um negócio que começa muito nada a ver e termina. Sim. Mas você pode pegar a abertura já pra começar. Começa com o Homer na usina e aí mostra o Bart na escola e junta escrevendo algo que geralmente não tem porra nenhuma a ver com o episódio. Exato. Essa abertura é pra mostrar o dia a dia deles, que é de uma família normal. E a abertura do Simpsons, eu sabia que só teve 3 alterações durante esses 27 anos. Caralho. Tem 3 versões dela só. E nunca repetir a coisa abertura, né? Isso. A única coisa que muda, né, entre todas as aberturas é a frase da lousa. E teve um episódio só que a frase da lousa não foi uma punição do Bart, que foi o episódio em homenagem à morte da dubladora da Miss Corbapel. Qual foi a frase? Era: nós vamos sentir muita falta sua, senhora. É, o Bart escrevendo isso aí, cara. Puta, é fudido. Porque também lá fora, a gente vai falar das dublagens daqui a pouco, mas pra pessoa entender o quão importante é lá fora, quando um dublador do Simpsons morre, são vários personagens que perdem a voz. Então, não só um. No caso dela, foi um só. Era ela que fazia? Só fazia ela. Porra, é do caralho. A dubladora da Lisa também só faz ela. Sim. E o interessante é que esses dubladores do Simpsons ganham uma fortuna absurda por episódio. O episódio já dá uma fortuna absurda, né, claro, cara? Claro, o episódio leva 6 meses pra ficar pronto, né? Mas então, também eu acho que é uma voz que ficou tão característica do personagem que eles não se atrevem a trocar de dublador. Exato. Tanto trocar... que a vez que eu acho que o dublador do Homer... No Brasil ele foi trocado. Mudou, quis aumentar... deu pra perceber. Mas no Brasil é o terceiro. Lá nos Estados Unidos, quando o dublador do Homer começou a ficar insatisfeito com o salário, eles tiveram que dar um aumento absurdo pro cara, porque não dá pra perder ele, que ele faz o Homer, ele faz o... Imagina o quanto eles ganham por episódio naquela porra. É tipo elenco de Friends, tá ligado? É. Cada um ganhava 1 milhão. É tipo por... o Charlie Sheen no Jonah Hoffman. Tanto que o cara saiu, ficou uma bosta. É, mas aí, vamos pra uma curiosidade aqui, que eu falei pra guardar em Portland. O que acontece sobre Portland? Nomes como Flanders, Lovejoy, Powell, Quimby e outros aí foram tirados de nomes de ruas de Portland, próximas ali de onde o Matt nasceu. Isso é bacana, né? Ruas que tinham a ver com a infância dele. É tipo, é realmente a vizinhança dele ali, né, cara? O cara realmente vive de Simpsons. Sim. A gente falou da abertura. Você sabia que o valor que aparece na Maggie, na primeira versão da abertura, é mais ou menos o custo estimado pra você manter um bebezinho por 1 mês nos Estados Unidos naquela época? Que era? $847.63. Por mês? Por mês. Swed, você tá bem. É, velho, tá bem, o negócio aqui no Brasil é... Continua pagando pensão, que é melhor. Ed, a pessoa, se você gastar $849, $850, multiplica isso pro valor do dólar hoje, moleque, é uma grana, hein? É uma grana. E sabia que o homem abelha tem nome? Tem nome? Tem. Peraí, aquele é... castelhano lá? É. Não é B-Man? Não, sei lá. É Pedro. Ai, cara. É verdade. Qual é a função do homem abelha que eu nem lembro? Eu lembro do personagem. Ele tem um programa de comédia na televisão, ele sempre se ferra e fica, ai, eu não gosto disso. Nossa, mas eu nem lembro direito dele. A função dele é ser que nem o cara do filme do Birdman, tá ligado? Ele vive um personagem e não sabe sair disso. A função dele é o disco Stu. Exatamente. Basicamente. Eu lembro de um episódio, falando aqui rapidinho, que o disco Stu colocou peixes vivos dentro do sapato. E o peixe morreu lá, tá ligado? Ah, claro. Uma outra curiosidade é que só tem 2 personagens no universo Simpsons que tem 5 dedos nas mãos. Oi? Todo mundo no universo dos Simpsons tem 4 dedos. Tem 2 personagens que tem 5. Flanders? Não. Jesus e Deus. Verdade! Gente. Eu nunca vi... Lembrando agora, eu nunca vi um episódio que mostra Deus. Já vi. Mostra tem um episódio alguns. Que o Homer vira pra Deus e fala, não, mas Deus, quando eu vou morrer? É, esse aí mesmo. Como que é? Você não pode esperar um pouco pra saber? Não, eu não posso. Você não pode esperar 3 meses? Algo assim. Desse episódio eu não lembro. Mas aí, Simpsons começou a ser exibido na Fox no dia 17 de dezembro de 1989. Sim, e você sabe por que escolheram a cor amarela, né? Não. Porque pra aquele pessoal... Na época era comum isso. Você ficar sentado na frente da televisão passando canal pra assistir alguma coisa. O amarelo chamava atenção. O amarelo é exatamente pra pessoa passou pelo canal, sabe que tá passando Simpsons. Legal. Interessante. É muito bem pensado. E até hoje nenhuma... Próprio Futurama mesmo, eles não seguiram essa pegada do amarelo, né? Ah, mas não tinha como seguir no Futurama. Só o Zoidberg, que é um amarelo meio apagado. Mas de resto... Se seguisse no Futurama, ia ser muita cópia, tá ligado? É, não, e não só isso, porque tipo, você vai seguir, você vai falar, você vai abordar um desenho sobre o universo, tá ligado? Galáxias e galáxias. E tipo, todas as raças são amarelas, acho que não pegaria. É. É, todas as raças falam inglês? Não, mas ali. Ah, então... cara, mas aí você entende até. Tipo... É, tem um peixe babel. É, inglês é, não é o babel. Inglês babel. Não é a linguagem universal? Exatamente. Então. Por exemplo, seres humanos, eles poderiam ter colocado amarelo. Exatamente, é. Exatamente. Mas aí, Simpsons, eu acredito que é a série mais comprida. Em atividade até hoje, sim. Sim, em atividade até hoje. Eu acho que eles estão na 28ª temporada. 27ª ou 28ª? Vai começar a 28ª. É, a 27ª temporada terminou com cerca de 580 episódios. Que delícia. Imagina que cada episódio... Imagina pegar, tipo... Vou fazer galera uma que temporada. Pega, vou fazer um... Corujão... Um corujão de anime. Maratona. Daí, tipo, pega todos os episódios, sei lá, do Full Metal e assiste. Ah, vou fazer uma maratona dos Simpsons. Fica a vida assistindo, tá ligado? Não, fodeu. E, se não me engano, a Fox fazia comerciais na... Quando eu tava exibindo a 27ª. Fox são os maiores comerciais do universo. Não, sim. Mas a Fox fazia comerciais falando, tipo, última temporada dos Simpsons, dando a entender que ia acabar, tá ligado? Aí eles anunciaram a 28ª. Caralho, mas não ia acabar essa merda? Não acaba. Os caras... Né, teve uma época que eles falaram muito que ia acabar, mas não acabou. Se acabar Simpsons, acaba a Fox, cara. Soltou na internet um boato. É igual o pra SBT, né? Exato. Nossa, saiu na internet um boato que a última temporada dos Simpsons foi quando eles vieram pro Rio e foram presos e tal. Não, no preso foi do Japão. Mas quando eles vieram pro Rio, se não me engano, falaram que ia ser a última... foi sequestrado. É, falaram que ia ser a última temporada. E aí fez tanto sucesso que os caras voltaram atrás e continuaram. É, lógico. Mas aí, Simpsons só teve um filme. Foi em 2007. Foi e por mais filme. Que... Vai ter o segundo, seja, vai. Seja meio... Tá, ok, tem momentos marcantes, mas é um filme fraco. Muito. Não, foi muito bom até. Por ser Simpsons, foi um filme fraco. É que, mas assim, foi talvez muito bom, não tenha tempo. Funcionado como um longa, tá ligado? Sim. É um episódio... Mas... É que nem Dragon Ball Guerra dos Deuses. É um episódio de, tipo, uma hora e pouco. Exato. Do Simpsons. Só que, sim, mesmo assim, faturou a bagatela de $500 milhões. Porra, claro. Na época que lançou o filme, o Simpsons estava com 22 anos de série. Sim. Mas imagina a pessoa esperando tudo isso. E tava estourado também. Tava numa época de auge, velho. E o mais legal é que acho depois que o Simpsons do... nunca teve uma queda, assim, de... Acho que teve, sim. Do nada as pessoas pararam de gostar de Simpsons. Não, não. Porque, tem por como. Exemplo, a Fox exibe uns 558 episódios seguidos de Simpsons e vocês ficam no sofá e assistindo os 500. É tipo Chaves. Uma coisa legal do filme do Simpsons é que pouquíssimo tempo depois, alguns meses depois, o Stephen King lançou o livro Under the Dome, que é de uma, sim, cidade. Foi, que, uma cidade que fica presa dentro de uma bolha. Aí quando chegaram, quando leram o roteiro do livro e chegaram pra falar com ele, falaram: ah, você se baseou nos Simpsons pra fazer isso? Eu fiquei sabendo. Ele perguntou: por quê? O Simpsons fez isso? E ele não sabia, cara. É que entra naquela história das teorias, mas, né? Mas é um enredo interessante. Exato, sim, muito. A ideia de ser a cidade mais poluída. E começar a andar em volta, tipo, Globo da Morte. É, cara. Não, foi bom, foi bom. Não foi faz bom. Sentido nenhum, né? Eu acho que no Stephen King não tem um porco cagando lá, né? Não tem um porco-aranha. E ele faz um container de merda de porco, cara. Puta. E joga no rio e o barata fica, ai, tipo, que bom. Faz uma caveira do mal. É, tipo, o porco caga bosta radioativa, velho. O Green Day morre no começo. E o legal é, tipo, na igreja, quando tá sendo a missa da morte do Green Day, a mina lá tá tocando órgão, a velha tá tocando American Idiots no órgão, tá ligado? Não, mas o que eu achei mais sinistro, tipo assim, o rio já tá poluído e tudo mais. Joga a bosta do porco lá, o barato fica sinistro. Sim. Tipo, o porco caga a radioatividade. Não, e agora imagina, uma empresa que tem uma usina nuclear que solta o lixo no rio, eles têm a maior pilha de pneus em chamas dos Estados Unidos. O que vai foder a cidade é o merda de um porco. Não, e o duro, né? Que, tipo assim, tem vários episódios que mostra vazamentos radioativos da usina. E o que fode é o merda do porco. Pois é. E o pior é que aquela porra tá selada. Só que cai no rio, fodeu o rio. E a premonição do Abe Simpson lá? Legal pra caramba. Nossa. Que ele começa se contorcendo. Aquela premonição. Eles enrolam ele no tapete, leva pra... coloca no carro, vamos comer panquecas e deixa o vovô no... Deixa o vovô aí, lá. Ah, o vovô tá no carro. Pera aí, vai lá, abre dois dedinhos do vidro e vai embora. Aquilo é foda. Caralho. Cara, eu ia falar umas coisas, mas vocês cortaram tanto que esqueceu. Eu esqueci. Já que entrou nos Simpsons, cara, eu sou apaixonado pela série de terror deles, que eles têm todos os anos. Ah, o Treehouse of Horror. Eu tenho uma coleção aí, com as 7. Eu gosto menos do desenho do gato e do rato. Comichão e coçadinha. Comichão e coçadinha. Comichão e coçadinha. Tem um especial desses de Halloween, que é o Bart e a Lisa entram no desenho. No Comissão e Coxadinha. Comissão e Coxadinha. É o Tom e Jerry dos Simpsons. Comissão e Coxadinha. É o Tom e Jerry hardcore dos Simpsons. Né? Não, tudo que entra nos Simpsons é hardcore. Ponto. Ah, nem tanto, vai. Ah, para, velho. Uma curiosidade sobre o Matt Groening. Você sabia que ele ilustrou um álbum, a capa de um álbum póstumo do Frank Zappa? Caralho. Desculpa, mas eu não sei nem quem que é Frank Zappa. Pô. Ele tem... Caralho, assim, cara? Some daqui, vai embora. Como assim, velho? Tomar no seu cu. Tchau, pessoal. Essa foi minha participação. E ele também tem uma banda de rock só com escritores, inclusive com Stephen King. Caraca. É tipo Johnny Depp com banda, tá ligado? É, bem assim. Ele e o Keanu Reeves. Tem uma curiosidade da Springfield. É um nome comum de cidades lá nos Estados Unidos, né? Cada estado tem uma Springfield. Aí um dia o Matt Groening, ele deu a explicação de onde fica Springfield do desenho, né? Sim. Ele disse que é qualquer estado menos o seu. Justo. É, ele falou isso aí. Olha, tem uma lista de curiosidades aqui. Existem 121 cidades chamadas Springfield nos Estados Unidos. Tem umas 30. Nenhuma delas, porém, é identificada como a cidade da série. Exato. Os autores preferiram não revelar o estado onde a cidade é localizada. O nome Springfield foi escolhido justamente por ser bastante comum nos Estados Unidos. Mas você imagina, se os caras revelam, tipo, ah, Springfield é tal estado. Imagina o aumento populacional dessa cidade. Vira Meca. Apesar disso, alguns fãs da série estão crentes de que a Springfield da série fica no estado do Missouri. E tem Missouri. Um argumento pra acreditar nisso. É assim vizinho como a de Shelbyville. Exato. É. Vizinho de Shelbyville. Só que se o Matt Groening não confirmar, não é. Não, mas é isso que eu tô falando. Imagina se os caras revelam o aumento populacional e turístico na cidade. Sim, turismo. E tem mais um detalhe, não só a questão do Shelbyville, é que é a Springfield do desenho possui montanhas e sequoias e é praticamente igual o litoral de Springfield do Missouri. Então, vamos lá. As pessoas são amarelas lá também. Lembra que eu falei do Evergreen? Evergreen. Do colégio? Faculdade Matt? Dos maconheiros? O bairro onde Homer e sua família vivem chama-se Evergreen Terrace. Aí vai falar que Sim. Tem um bairro desse aí lá no Springfield. Missouri. O palhaço Krusty foi inspirado em Rusty Nails, um palhaço que Groening havia... havia visto na TV quando era criança. E você sabe que a identidade secreta do Krusty era pra ser o Homer, né? Caraca, sério isso daí? Eu lembro que eles são tão parecidos. Só que eu vi isso na internet que ele sai de script, tá ligado? Não, eu vi em um monte de lugar. Ah, mas não tem nada a ver a personalidade de um com o outro. Sabe então. Que eu tinha um livro do Simpsons? Eu não lembro o nome do livro agora. É uma rosquinha gigante rosa assim na capa. Que falava que na época que o Obama foi eleito, ou seja, tava em alta o nome do Obama, o Homer ainda era o americano mais popular. Caraca. 2008 isso. Você não me engano, 2008. Tem outro estudo que fala que... Estudo não. Tem outro dado naquele livro que fala que na Inglaterra tem uma aula que eles usam Simpsons pra estudar o comportamento americano. Caraca, isso é demais. Eu vi num site de curiosidade também falando que Simpsons é um dos desenhos mais utilizados pelas mães pra pôr as crianças pra dormir. Coloca a criança pra dormir e liga o Simpsons. Cara, eu não dormiria. A Serena. Ah, tá vendo? Não precisa ir longe. Isso eu confirmo porque eu tenho uma sobrinha de 6 meses que ela... A minha mãe tá cuidando dela lá. Ela coloca Simpsons, que é um desenho colorido, tá? Um desenho, tipo, animado. É, animado que mostra sangue. Mas 6 meses não entende, né? É complicado. Já tá criando uma mini terrorista, tá vendo? E ela dorme, assim. Mais uma curiosidade. O cão de estimação da família chama-se Ajudante de Papai Noel. E o gato, Bola de Neve 2. Que, na verdade, existem o Bola de Neve 1, 2, 3, 4, que sempre morrem sem motivo aparente. É o Kenny do South Park. Eu lembro que teve um episódio que a Lisa perdeu, acho que 3 gatos. Caralho. Teve. Inclusive, um deles, ela tinha dado o nome de Coltrane, por causa do músico de jazz. Eu lembro que tava lá, Bola de Neve 1, 2, 3, do lado do túmulo do Coltrane. Não, mas teve episódio que o gato explodiu do nada também, não tem? Tem episódio que ele explode do nada. Tipo, o gato tá lá, filma o gato, aí bum. É combustão espontânea. Isso pode acontecer nas melhores famílias. Que bosta. E o primeiro personagem da série a morrer foi o Gengiva Sangrentas. Caraca, Sim. Quem que é esse? Você não lembra? Gengiva Saxofonista? Eu tenho vaga lembrança disso, cara. Teve um episódio bem bacana, assim, dele com a Lisa, que a Lisa ficou puta da vida, que os pais, que ninguém na família dela entendia, ela gostar de saxofone e tal. Que eles começam a clonar o Homer, aí tem vários clones, aí tem uma hora que acaba os clones, eles colocam a memória do Homer no pendrive. Eu lembro disso. Deve ser na casa. Deve ser a Treehouse. Aí fica lá no pendrive, fica a cabeça dele na televisão. Lá. Uh-huh. Esses dias eu tava vendo, inclusive, um episódio da Treehouse que era baseado na Bolha Assassina. E a Bolha Assassina era o Homer. Eu não lembro desse. Caiu um meteoro na Terra. Eu lembro disso. E o Homer vai lá e come a Bolha Assassina e ele acaba virando ela e começa a comer tudo que tem pela frente. Aí ele faz um acordo com o prefeito da cidade e mostra o prefeito chegando pros mendigos da cidade. Ah, aqui tem um abrigo pra vocês, não sei o quê. Quando os mendigos passavam pela porta, caía na boca do Homer e o Homer comia eles. Nossa, velho. Ó, mais uma curiosidade. Curiosidade inútil do momento. Acredite, fãs da série contabilizaram quantos o Homer falou ao longo das primeiras 15 temporadas. Cara, essas pessoas... Eu quero que vocês chutem quantos. Essas pessoas não têm o que fazer da vida, só pra começar, né? Mais de 5 mil? Não. Menos? Menos. 1.500? Menos. Umas 800 vezes. 377. 500. Menos. 200 vezes. 377. Eu sei porque eu uso a internet. Vai tomar no seu cu. Deixa eu emendar uma curiosidade aí do... Em 2008 também, se eu não me engano, entrou no dicionário de Oxford. Sim, no dicionário de Oxford, como onomatopeia que simboliza confusão odiosa, alguma coisa assim. É. E você sabia que esse som não tá no script, no roteiro de nenhum episódio, nem do filme? Foi uma... Foi um improviso que o cara colocou, né? Porque tava escrito no roteiro, sempre tá escrito no roteiro, entre parênteses, barulho de confusão. De confusão. Ficou... Ficou uma coisa icônica, né? Ficou. Nas temporadas mais antigas, senhor Burns tinha 81 anos. Nas recentes, ele conta com 104. Nossa. E você sabia que o episódio da morte do senhor Burns... tinha uma gavetinha pro... Não, ninguém sabia quem era o assassino. Só um dos desenhistas ficou sabendo. E ele que fez o episódio. Caralho. Deixa eu perguntar uma coisa. Foi um segredo muito bem guardado. Caraca. Se o senhor Burns tem 104... Sim. Ele é o único da série que envelhece, então. Não, ele é o... Na verdade, ele é o ser humano mais velho de Springfield. Tá, mas ele é o único que conta a idade no seriado, porque se for levar, ele envelheceu 20 anos, por que a Liz é criança? Porque eles dão drogas pra eles não crescerem. É, isso foi dito em um episódio. Rolou um episódio. Nossa. Tem um episódio que explica a longevidade do Sr. Burns, que tipo, ele tem tanta doença... Imagine um funil. Tipo, é tanta doença tentando entrar ao mesmo tempo que nenhuma entra. Nenhuma mata. É, funila tudo em top e não mata ele. Ele morre. Sr. Burns é o tio Patinhas do Simpsons, filho. Eu lembro de um episódio eles estavam dando prêmios pra celebridades de Springfield. Aí falou, o homem mais velho de Springfield era um outro cara, alemão, sei lá, que subiu no palco, daí a Britney Spears deu um beijo na bochecha dele, entregou o prêmio, ele caiu duro morto no chão. Lembro disso. Daí ela foi entregar pro Sr. Burns, o Sr. Burns falou, se afaste de mim com essa língua de cobras. Muito bom. Eu lembro disso. Contando com as participações especiais e os animais de estimação até a última temporada que os dados das 15 primeiras temporadas, morreram 31 personagens. Caralho. E quem que foram os primeiros a aparecerem? Aerosmith. Metallica também tocou, né? Mas Metallica tocou recentemente. The Who também tocou. É um monte. Eu tô com uma Sting. Lista aqui, já a gente fala das participações. Mas uma curiosidade de participação, sabia que o Paul McCartney só topou participar se a Lisa continuasse pro resto da série como vegana? Eu vi. E você sabia que a Lisa virou vegana por causa do Matt? Eu também vi isso. Não. Porque o Matt acho que é vegetariano. O Matt é vegano. Nossa, gordo daquele jeito. Exato. E ele falou que só ia continuar escrevendo... A shiitake tem caloria pra caralho. Que no caso não ia ser a Lisa. Ele não falou que ela queria a Lisa. Ele falou que queria um personagem vegano. Não, mas na verdade a Lisa, se eu não me engano, ela tem outros traços da personalidade que se assemelham com o Matt. É, sim. Mas vamos lá. Existem mais de 300 personagens secundários nos Simpsons. E eu acho que só 150 aparecem regularmente. É, só no filme que apareceram todos. No filme apareceram todos os personagens? Todos. Nos países árabes, Homer bebe refrigerante no lugar da cerveja pra não contrariar os costumes locais. Caramba. E ao invés de comer cachorro quente, ele come carne de boi egípcio, né? Puta, eu lembrei do episódio que ele vai lá pro World Trade Center e tem o Clavo Cavacho. Eu não lembro. O cara tá lá com a barraquinha de sorvete, passa do lado dele e ele tá acorrentado no carro dele, se eu não me engano. Não, ele tá esperando o cara pra destravar a roda do carro dele e ele não pode sair de lá. E ele quer mijar e tal. E ele começa a ficar com fome. Daí aparece um cara, Clavo Cavacho, que é uma comida escrota, sei lá, da Arábia, do inferno lá, sei lá. E ele come pra caralho aquela porra. Daí tem uns outros episódios depois que zoa, Clávio Cavacho. E ele sai andando com o carro, com a roda trancada mesmo, destruindo asfalto, acabando com a lataria do carro. Essa parte eu lembro. Mas não tem só essa modificação do Simpson, se não me engano, de costumes. Tem algumas outras de países. Não, tem muita coisa. Sim, inclusive nos países árabes, eles duraram pouquíssimos episódios, porque tava difícil de adaptar as coisas que ele fazia pros costumes. Não tem como, né, cara? É muito na Índia, costume. Na Índia, será que todos eles são marrons e só o Abu é amarelo? Talvez. Pode como ser. Que eles vão fazer o Abu na Índia, cara? Então. Principalmente os episódios que aparece a esposa deles e o episódio que eles vão pedir conselho pro sábio hindu. É complicado. Você lembra que ele só vai responder 3 perguntas, é uma fila gigante chegando lá, o Homer zoa tudo. Ah, você que é o sábio? Sim. Você sabe tudo mesmo? Mesmo. Mentira. Sério? Sério. Tchau. O número do telefone do bar do Moe é 7648-4377. Se vocês lembrarem os telefones antigamente, tinham as letrinhas também. Tinha. Não, hoje em dia ainda tem. Se você acessar do seu celular agora, sim, o discador tem letras nele. De forma Smithers. Smithers. É. Ou por quê? Eu não sei, né? Vai saber. Marge Simpson saiu na capa da Playboy americana em 2009, comemorando os 20 anos da série. Que da hora. Dizem que foi a segunda personagem de animação a aparecer no ano da Playboy. Qual que foi a primeira? Não sei, mas eu imagino que pode ter sido o Betty Boop, alguma coisa assim. Pensei nela ou a Jessica Rabbit. O Correio Norte-Americano imprimiu 1 bilhão de selos em homenagem aos 20 anos da série. Simpsons foi escolhido pela revista Time como a melhor série de TV do século XX. A abertura com a família correndo para sentar no sofá dura em média 20 segundos. Menos o episódio da evolução, que é comprido pra caralho. Ah, não, esse. Existe um livro sobre filosofia centrado na família de Marge e Homer. Chama Os Simpsons e a Filosofia. Não faz sentido. Também os Simpsons são um retrato bem fiel das famílias americanas, né? Só que bem escrachado também. Ah, bem escrachado. Escrachado, eles escracham tudo, né? Mas... Você sabia que existe um personagem gay em Os Simpsons? Fora Smithers. O Smithers é gay? Enrustido, mas é. Ele é. Foi revelado no episódio There's Something About Marrying, algo sobre casamento, na tradução literal, que é um trocadilho, né? Do quem vai ficar com o Mary. Levado ao ar nos Estados Unidos em 2005 e é Patty Bouvier, uma das irmãs de Marge. É. É verdade. Eu lembro de alguma coisa assim. É, o Smithers ser gay também faz todo sentido, né? É. Ser gay e ser apaixonado pelo Sr. Burns. Sr. Burns. Agora vai um momento foda-se. E você reparou que vários personagens são canhotos? Pois pouca gente notou isso. Isso ocorre por causa que Matt Groening também é canhoto. E você sabia que o único personagem que se importa com essa questão de canhoto é o Flanders. É o Flanders. Ele abriu uma loja, o Canhotorium, acho que era. Então, aí a gente para e pensa. Se tem personagem pra caralho canhoto, como que faliu o Canhotorium? Pois é. Esquisito. Má propaganda de marketing. Sim. As iniciais de Matt Groening estão em Homer, no cabelo e a orelha. Ah, é mesmo? Que é o M. Nossa. E o G, que é o orelha. Explodiu na cabeça dele. Agora. Puta merda. Vamos às participações. Tem uma lista muito grande aqui que a gente não vai falar tudo. Principais. Eu lembro uma participação de músicos que eles fizeram uma zoeira com essas bandas de rock que ficam trocando membro o tempo todo. Que chegou lá, vai ter um show do Whitesnake. Aí um deles vira, peraí, a gente não é o Rat? E o outro, achei que a gente era o Motley Crue. E não sabe qual que é, na real. Teve The Who, Nine Inch Nails. Green Day. Um dos primeiros foi o Aerosmith. Não, foi o primeiro. No Mou Flamejante. Sim. Esse episódio é bom pra caralho também, aliás, né? Com tá aí as bandas boas. Bom, Mama King? Boas aqui, bota uma música aí que o Swede gosta, vai. Ok, vou colocar uma música que o Swede gosta e a gente quer retorno dos fãs sobre essa música, se ela é boa ou não. Mentira, gente. Coloca uma música do Pedro Letícia. Nossa, bota Rosas de Sarau. O Blink 182 aparece no episódio que Bart mora com o Tony Hawk. Sim. É, sim. Que o Bart tá fazendo o desenho do... Como que é? O papai... Ah, não lembro agora. Papai estressado, alguma coisa assim. E ele vai morar com o Tony Hawk e, tipo, ele... acho que o Homer vai visitar ele. Ele abre a porta, tem um half pipe de skate com o Tony Hawk e o Blink tocando de fundo, tá ligado? Provavelmente por causa do jogo, né? Sim. Foo Fighters participou também ou... Participou. Não sei. Acho que ele deve ter participado. Barry White participou. Você sabia que a participação do Michael Jackson, ele... Pra participar, primeiro que ele não é acreditado no episódio, ele é acreditado com nome falso e ele não pôde cantar em nenhum episódio. Tanto que o episódio do aniversário da Lisa teve Lisa, que chamar um outro cara pra dublar a parte dele. Que é um episódio muito bom. Que é, uma, é verdade. O Michael Jackson aparece no episódio sem aparecer. É um maluco no hospício que o Homer tá, que acredita ser o Michael Jackson, que é no episódio do aniversário da Lisa. Mas nesse não é o Michael Jackson. Não é o Michael Jackson. Não, é em outro episódio que ele aparece. Ô, louco, nesse episódio bicho. Ele não pôde participar porque o personagem dele não podia cantar. Era uma das exigências dele pra poder participar do episódio. Ah, a exigência dele. Ó, temos aí também Coldplay, no episódio quando o Homer fica milionário. Sting, no episódio que o Bart supostamente cai no poço. Sting, Conan O'Brien, Cristiano Ronaldo. Temos o dublador do Pikachu aí, o Danny DeVito. Ronaldo Fenômeno. Temos o Ronaldo Fenômeno. Temos Elizabeth Taylor. Acho que o Gaúcho também. Elizabeth Taylor fez a Maggie. Ó, ela fez primeira aparição no episódio quando o Crush saiu do ar. Sim, e ela fez o episódio que a Maggie fala. Ela dublou a Maggie. Mas foi só uma fala, né? Uma Sim, palavra, se não me engano. Foi papai. É. Caraca. Vamos lá, George Bush, George Harrison, Foo Fighters não apareceu. O episódio do George Bush foi muito engraçado. Sim. O George Bush pai. O George Bush constrói uma mansão na frente da casa dos Simpsons. Eu não lembro, eu não assisti esse episódio. Foi bacana. Do Stephen Hawking também. Que ele bate no Bart. Ah, outra curiosidade. O Stephen Hawking apareceu. Stephen Hawking é o que mais apareceu, se não me engano. Ele apareceu no Simpsons, no South Park e no Family Guy. O único episódio que não foi ele que dublou foi no Family Guy. Family Guy também é cópia, né? Então... Apesar, né, que... Né? É cópia. Ele é dublar, cópia. Né? Complicado. uma curiosidade dentro da curiosidade é que o Stephen Hawking participou do CD do Pink Floyd, né? Sim. Vamos lá. Prosseguindo. Hugh Hefner, no episódio que o Chris sai do ar. Provavelmente todos ali na mansão da Playboy, né? Sim. Cadê? Mais um bacana aqui. John Travolta, no episódio Além da Mancada do Trovão. O Mestre Poe também participou de um. Quem? Passagem rápida. Edgar Allan Poe. O Mestre Poe. Mestre Poe. Mestre Edgar. O Poe dos Teletubbies. Não, Mestre Edgar. O Swede de 4, assim, de Slave, o Poe dos Teletubbies. Nossa, cara, que droga. E o extintor enfia na tromba no cu dele. Que idiota, cara. Katy Perry, só que Katy Perry aparece ela mesmo, não é um personagem. É live action. Ela é live action e os personagens dos Simpsons como fantoches. Tipo o Fantástico Mundo de Bob? Não, não. Nesse aí foi fantoche. Foi um episódio de Natal. Nossa. E eles viraram fantoches. E se eu não me engano, a Katy Perry até dá em cima do Sr. Burns, alguma coisa assim. Cadê Lady Gaga? Lady Gaga. No episódio Lisa Toca Lady Gaga. Manson também apareceu. Manson. Não. Larry King. Tá, mas essa lista que você pegou é até que temporada? Essa aqui é recente. Ah, recente. É. Leonard Nimoy, eu lembro do episódio. No episódio do Monotrail. Sim. Depois eles fizeram outro com ele aparecendo. Ele apareceu algumas vezes. Mark Hamill apareceu como Luke Skywalker. No episódio que mostra Comic Con. Sim, eu lembro disso. ele salva o Homer, eu acho. Sim. Não, o Homer salva ele. Ah, é. É verdade. O Homer salva ele. Sai chutando os nerds. Sim, é o episódio que zoa também com o guarda-costas. E é uma refação da Comic Con, depois vai pro guarda-costas, que o Homer vai treinar pra ser guarda-costas do prefeito. É mesmo. Mais uma pessoa. Magic Johnson, um jogador de basquete. Sim. Meryl Streep, eu lembro. No Homer contra as cunhadas. Não, pera aí. Dublador original do personagem de Jessica Lovejoy. Mulher do prefeito. Uma das mulheres do prefeito. Não tá, né? Ah, não. Lovejoy é o reverendo. Reverendo Lovejoy. É. Tem um episódio que eles vão pra E3 também, né? Sim. Não lembro. Legal. É, eles estão no stand lá do God of War. Aí o cara fala... Ah, eu vi. Eu vi esse episódio. Ah, esse jogo tem mais de 100 horas. É impossível fechar o Bart. Terminei. Vamos lá. Metallica, no primeiro episódio da 18ª temporada. Se eu não me engano, o Otto vai em turnê com os caras do Metallica. Nossa. Ele dirige o ônibus dos caras do Metallica. Michael Jackson, dublando, né? Dublando o personagem. Michael Moore, Mick Rooney, Pamela Reed, Paul Anka. Nossa, a Casa da Árvore dos Horrores 6. Paul McCartney, Ramones, no episódio do Ursinho. Ramones. Sim, sim. Até vamos colocar aí o Happy Birthday. Parabéns. Nossa, o melhor parabéns. Bastardo. Então vai lá, coloca aí o parabéns do Sr. Burns. Aqui há vários rapazes bons, os quais tenho certeza irão longe. Senhoras e senhores, os Ramones. Ah, a música desses rapazes deverá fazer bem aos meus nervos. Eu só tenho a dizer que essa música é super legal. Isso aqui é pra vocês de Springfield. 1, 2, 3, 4. Inferno, seu velho bastardo! Eu acho que eles gostaram da gente. Mande matar os Rolling Stones. Mas, senhor, aqueles não faz são... o que eu mandei. Ringo Starr, os Rolling Stones. O Ringo Starr foi o primeiro Beatle a aparecer. Sim. Stephen Hawking, Sting. O Sting foi... O episódio do Sting também é muito legal. Eu não lembro. É o episódio que o Bart joga o rádio dentro do poço e fica fazendo barulho como se fosse uma criança que tinha caído lá. Não! E aí nego salve começa... Salve o menino do poço. Isso. Aí eles começam a cavar um buraco pra chegar lá embaixo de rep... e eles estão carregando um canário numa gaiola. Aí de repente, ah, o canário morreu, corre, corre, gás. Aí chega lá em cima, faz um exame dele, ah não, morreu de velho mesmo. E o Bart no final acaba dentro do posto também. É, ele, aí ele tenta pegar o. Ele esqueceu que ele tinha ganhado um etiquetador também. E ele tinha colocado a etiqueta com o nome dele no rádio. Nossa. Que ele jogou lá dentro. E daí ele lembra e vai tentar pegar e ele cai lá dentro. Mas prosseguindo. Dessa parte eu acho que eu lembro. Dele caindo no posto. E o Sting que cava o posto. Se pá. Smashing Pumpkins, Sonic Youth. Smashing Pumpkins, Sonic Youth. Não foi na Nine Inch Nails, foi Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins e Sonic Youth na temporada 6, no que episódio Homer-Palooza. Que o Homer quer ser descolado. Sim. U2. U2 é... Eu vi o episódio que ele apareceu. Green do Day, Bono. Lógico, né? Green Day foi no filme. No filme. Winona Ryder. Uma tem caralhada. Vários. Tom Jones. Tom Jones, cara. Solta o Tom Jones aí. Cal Tom Bates. Got a new love to be loved, man. Sim. E... Ah, tem várias outras participações. Acho que teve cerca do quê? Umas 200 participações. E... Se não me engano, tinha uns 300 participações especiais. É, só de famosinhos aí. Simpsons, né? Tocando o terror. Agora voltando para o episódio, vamos falar um pouquinho da questão da dublagem que a gente falou que ia falar. E vamos começar com a bagatela que cada dublador ganha pelos seus personagens. Por episódio. Cara, não fala que eu fico triste, velho. É, pois é. Eu imagino que eu sou um cocô. Quanto tempo você tem que trabalhar pra ganhar isso? Sem falar a quantidade. A vida inteira, se for pior. Então. Se eu trabalhar a vida inteira, mesmo assim eu não vou ganhar o quanto os caras ganham. Tirando mais ou menos por base do salário médio daqui de Matão, pra ganhar o que eles ganham já convertido em real, tem que trabalhar mais ou menos aí uns 30 anos por episódio. Aí, então, trabalhar a sua vida inteira. E as pessoas querem saber quanto ganha um dublador dos Simpsons por episódio. Peraí, você vai falar o dublador dos personagens principais ou isso é geral? Não, isso é geral porque... Isso é geral. É média dos média. Principais. Ah, tá. Também os dubladores fazem todo mundo. Fazem, é meia dúzia de negro pra dublar tudo. É, a gente vai falar aqui também quem faz quem. Vamos lá. É a bagatela de $500 mil por episódio. Por dublador. Por dublador. Temos Dan Castellaneta fazendo o Homer, o Abe Simpson, o Barney, o Krusty, o Zelador Willy, Prefeito Quimby e Hans Moleman. Quem que é Hans Moleman? Não lembro. Faço a mínima ideia. E outros. Agora pega esse cara e vê se esse filho da puta resolve sair. Ah, não, fudeu. O Simpson. É. Mas eles estão certos. É que nem eu falei, é que nem como se fosse com Friends. No Friends, na última temporada, os caras ganhavam $1 milhão por episódio. E se os caras resolvessem parar, tipo, acabava Friends. The Big Bang Theory, por exemplo. Os principais, eles ganham $1 milhão por episódio. Sim. E se o cara falasse, ah, eu não quero mais se você não aumentar, acabou o seriado. O cara fica insatisfeito com o salário. Ah, vai. Não é insatisfeito. Eu entendo. Padrão de vida, né? Vamos prosseguindo. Eu sei, mas... Rapidinho. Não é nem padrão de vida, mas eu entendo o lado. Você vê um negócio que tá dando sucesso, tá fazendo, estourando de sucesso, a produtora tá ganhando, tipo, milhões, bilhões, e você ganhando o mesmo salário que da primeira temporada, tá ligado? Pô, eu acho... Eu concordo de pedir aumento. Você tem que valorizar o seu. Exato, tem que valorizar o seu trampo. Mas vamos seguindo. Julie Kavner fez Marge, Patty e Selma Bouvier. Nancy Cartwright fez... Bart, Nelson, Ralph, Todd, e o Todd Flanders e alguns outros. A maioria das crianças. Yeardley Smith, Lisa Simpson. Essa daí foi só a Lisa. É engraçado, Lisa. Né? Você tá lendo 500 mil personagens pra todo mundo. Tipo, os caras fazem um trampo fodido, né? Tenho 30 personagens. Ah, eu só tenho um, eu ganho a mesma coisa que você. Hank Azaria, Moe, Chef Wiggum, Apu, cara da loja de quadrinhos. Qual que é o nome do cara da loja de quadrinhos? Exato. Eu li, mas eu esqueci. Ele tem um nome. Além disso, ele faz o Carl, Cletus, Professor Frink, Nick Riviera, entre outros. Só rapidinho, tem um episódio que do Cletus, que o Bart chega lá, bate na porta da casa dele. Ah, quem é você? Você é um dos meus filhos? Não, não sou. Então me prova. A, B, C. Ah, beleza, não é. É o episódio que ele vai atrás da... Da namorada. Da namorada, que é a filha do Cletus. Harry Shearer, Sr. Burns, Smithers, Ned Flanders, Lovejoy, Kent Brockman, Dr. Hibbert, Lenny, Diretor Skinner, Otto e outros. E os caras ganham, né? Essa média aí. Aqui no Brasil é meio putaria. Eu já vi vários dubladores falando que fazer Simpson no Brasil é putaria total. É, qualquer um faz. Exato, porque não tem... Não tinha, na verdade. É. Hoje em dia? Não, depende. Ainda não. Se você for ver Homer, Marge, a família principal ali tem. Mas... O restante dos personagens, quem tiver passando no estúdio de dublagem, faz. E uma coisa também, eu acho que é válido colocar no post, tem um vídeo antigo até de um programa de televisão, meio de auditório, assim, com uma entrevista com todos os dubladores dos principais dos Simpsons. Sim. E eles fazendo as vozes também. Sim. É legal pra caramba. Se eu não me engano... Original. É original. Se eu não me engano, no Brasil, o Ricardo Juarez fez o Kent Brockman, o Guilherme Briggs fez o Kent Brockman. É. Se eu não me engano, o Márcio Seixas fez o Kent Brockman. Não, mas peraí, você falou do Guilherme Briggs. Quem que ele não dublou hoje em dia, então, né? Porque, saca, porra... É. Mas só que o problema nos Simpsons é que um dia você tá fazendo Moe, no outro dia você tá fazendo Flanders, no outro dia você tá fazendo Homer. Exato. Ah, é foda. Não, Homer não. Ah, antigamente era meio putaria. O Homer aí... teve três dubladores então, diferentes. Eu lembro que teve uma vez que eu vi o Homer com uma voz diferente e foi bem estranho. A primeira vez que mudou, se não me engano, o dublador do Homer foi por motivo de dinheiro. O cara queria mais, os caras falaram que não e colocou outro maluco. Só que no Brasil, os fãs pediram pra trazer de volta. É, e agora não tem mais como, porque o segundo dublador do Homer morreu. Sim. Já vocês são mediúnica lá no estúdio. Lá. Bom, o Simpsons teve várias premiações também, mas eu acredito que a maior delas, ou pelo menos o maior reconhecimento, é ter uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Sim. Isso é foda, hein? Pra um desenho, principalmente. Foda seria se tivesse um pra cada personagem. Nossa. E, ah, mas... Sim. Ia ter que construir uma calçada do tamanho de matão. Mas é, cara. Teria que ser um bairro Simpsons, da fama, né? Eu acho que o Simpsons vai muito além da família principal. Por exemplo, se não tivesse o Sr. Burns, se o chefe do Homer fosse um cara bonzinho, não ia ser a mesma coisa, não, saca? Tem muito personagem secundário. Se não tivesse o Moe, sabe? Se o vizinho dele fosse um crente fanático. O Flanders, se não tivesse o palhaço, o Krusty. Tem muitos personagens que são secundários, mas que sem eles não teria graça. Tanto que já teve episódio sem o Flanders. Aliás, que o Flanders mudou de cidade, que o Homer foi atrás pedir pra ele voltar, se eu não me engano. Ah, teve sim. Então, os próprios Simpsons pedem. Que o vizinho dele era muito perfeito, do jeito que ele queria. Se você for pensar bem, todos os personagens têm sua importância em algum episódio. Assim, mesmo os secundários têm importância pesada. Até a velha que joga gato nos outros. Nossa, sim, verdade, porque... velha louca. E se tirar um, por exemplo, vai perder a graça, porque a graça dos Simpsons são todos eles, não é? Não é só porque é secundária principal que você é secundário, você não tem importância. Não, você tem uma importância no seriado. Exatamente. Lá fora a gente teve quadrinhos dos Simpsons. Chegou a vir alguma coisa pro Brasil? Acho que sim. Eu não lembro. Só que muitos anos atrás. Certeza que foi a Panini que trouxe. Será que era legal? Não vejo Simpsons em quadrinhos. A empresa que faz os quadrinhos dos Simpsons também é do Matt Groening. Sim. E a gente teve jogos dos Simpsons, né? Sim. Jogos eu lembro. Jogos pra caralho. Porra, eu lembro um do Super Nintendo que você só tinha que andar nas ruas pegando as páginas da lição de casa. Eu lembro. E tinha os minigames também. Sim, né? Puta, que tinha era terrível. O Bartman. Tinha no Play 1. O Bartzilla. Nossa. Teve um no Play 1. Tinha um no Play 1 que era de luta, né? Que era uma bosta, não lembro. Não, era bizarro o jogo. Era muito ruim. Teve acho que um no Play 1 ou no Play 2, eu não lembro, que era o Bart com o Bartman. Era só o Bartman, se não me engano. Eu não lembro. Eu sei que o maior sucesso foi o Hit and Run do Play 2. É, mas sim. O Hit and Run? É, o Hit and Run era bacana também. Eu joguei. Foi muito bom. Era legal, caramba. E agora tem os... Os mobile, né? Que estão... Ah, tem a Springfield, então, né? Que é o maior. Então, e constrói vai bem. Constrói a cidade, que cara. É tipo um Sin City, né? É, você constrói a cidade, cara. Nossa, é sensacional. É um filme e um filho da puta, né? Mas... Sim. E E aí veio as influências de sci-fi dele, né? Que o Matt Groening sempre foi ligado nessa questão da ficção científica. Ele sempre curtiu. Sim. E até antes do que a gente pensava, o Matt Groening começou a conceber os personagens em enredos de Futurama no começo dos anos 90, cara. Sim. Só que ele só conseguiu lá pros anos 2000, em 99, na verdade, quando ele se juntou com o David Axe. Mas foi antes. Foi 96. Não, mas antes ele não conseguia lançar, por quê? Mas ele se juntou com o David Axe em 96. Em abril de 98, eles levaram pra Fox. Sim. Daí eles pediram uma encomenda, acho que de 13 episódios, e boa parte já tava feito. Boa parte dos personagens e de enredo já tava feito. E o Matt Groening descreve essa parte de levar os episódios de Futurama pra Fox como a pior fase da vida adulta dele. Sim. Em parte, porque a Fox queria intervir no controle criativo do Futurama. A Fox queria mandar na porra toda, então. Que até tem uma parte aqui que vamos atuar, Suede? Vamos. Então vamos lá. Você vai fazer a Fox, ok? Eu vou fazer o Matt Groening. Adoro essas atuações. Você vai falar, bem, não é assim que negociamos mais. A Fox não tinha direito de intervir nos episódios dos Simpsons. E quando tentaram opinar em Futurama, Groening respondeu: não, faremos isso da mesma maneira que fizemos com os Simpsons. Bem, não é assim que negociamos mais. Ah, sério? Pô no seu cu, é assim que eu negocio. E tempos depois, a Fox liberou pra ele ter o total controle criativo da parada. Só detalhe, no roteiro não tinha esse pau no seu cu. Ah, mas eu imagino que é o que ele queria falar na hora, né? Ou seja, a Fox abriu as pernas. Só que eu acho que a Fox andou pentelhando demais, porque o Futurama só ficou 4 anos no ar. Sim. Futurama então, não lança mais? Por que não? Aí por que saiu não do ar e ele foi atrás da Comedy Central, que é o pessoal que tá soltando o South Park. E aí eles, em 2003, saiu da Fox e em 2008 voltou ao ar no Comedy Central, que durou até 2013. Diga-se de passagem, Comedy Central é um puta de um canal. Puta canal. Sim, pra desenhos desse tipo é perfeito. Não, pra tudo, né? Assim como a Fox é o canal do Simpsons, o Comedy Central é o canal do South Park, né? E o legal é que assim, quando o Matt, ele se juntou com o David Axe, eles foram buscar muitas referências do sci-fi, que nem o Pedro falou. Tipo, quadrinhos, livros, filmes. Os caras, tipo, entraram de cabeça na parada pra tentar fazer algo com um pequeno embasamento Um episódio do Futurama que era praticamente o livro inteiro do Mochileiro. É, na verdade, nem só de sci-fi, porque um dos episódios mais queridos do Futurama, que é o do cachorro do Fry, é baseado em Hachiko Monogatari, na história da Hachiko. Não. O cachorro do Japão que ia todo dia esperar o cachorro do Richard Gere? Isso, que na verdade não tem nada a ver com o Richard Gere, né? Sim. Mas Futurama veio trazendo aqueles traços dos Simpsons, que é o que agradou, acho que, sim, todo mundo. É, o que chamou a atenção, né? Sim. Se não fosse assim. Só que, né, assim, há um tempo atrás eu peguei pra assistir de novo o Futurama e assistindo o Futurama eu acho que o povo não viu o quão rico era aquela parada, cara. Sim. Que era muito legal, eles cara. Esperavam Simpsons. Sim. Eu acho que as pessoas não chegaram a entender também, né? Foi talvez uma época. Isso é uma parada que passou com o Freakazoid aqui no Brasil. Até numa entrevista do Briggs, ele fala que ele mandou um e-mail pros caras da Warner quando o Freakazoid foi cortado, que os caras da Warner falaram, ah, eles não entenderam a piada. Então, tipo, talvez eles não tenham entendido a piada do Futurama também. Na verdade, eu acho que foi mais pela estranheza mesmo, que eles pensaram, ah, é um Simpsons no futuro, mas não tinha nada a ver. É, mas é isso que eu acho que aconteceu. As pessoas não entenderam o desenho, pra eles era tipo, ah, é o Simpsons do futuro, porque tem bastante referências de Simpsons também no desenho. Mas, ó, pegando aí o negócio que o Nerdcast fez atualmente, da Nova Nova York. Ah, Futurama, sim, se passa na Nova Nova York. Tanto Delta que City. A cidade subterrânea, que também tem no Nerdcast de RPG, eles chamam de Velha Nova York. Sim, sim. É uma curiosidade, ele também se baseou bastante nos filmes antigos, porque toda a roupa e o penteado do Fry é baseado no James Dean, no filme Rebelde Sem Causa. Sim, eu acho engraçado como o Fry vai parar no futuro. É muito interessante. Ele vai parar no futuro com uma trollagem. Tipo, é. A vida dela é uma bosta. I see winner. Mas o que ele faz de parar no futuro já é referência de filmes americanos. Sim. Como, por exemplo, aquele do Policial do Futuro lá, como que chama? Ai, caralho. Que você tem que ir no banheiro e tem que usar as 3 conchinhas. Mas o Fry vai entregar pizza no ano novo, num laboratório que tá, tipo, vazio, né? Detalhe porque é ano novo. A vida dele é uma bosta, né? A vida dele é uma bosta. Não muda muita coisa do futuro, né? E daí ele cai. Ele continua sendo entregador. E uma bosta a vida dele. E daí ele fica lá comendo a pizza que ele levou, pensando na vida bosta dele, brincando com a cadeira, ele dorme e cai da cadeira dentro de uma máquina que congela ele. Uma máquina de criogenia. Não, sabe o que eu acho engraçado disso? Aliás, um abraço aí pra galera de criogenia. Piada interna pra caralho isso aí. O que eu acho engraçado engraçado desse episódio é que, tipo, mostra... Tipo, ele tá lá num prédio, tem a cápsula de criogenia que ele tá, e aí mostra, tipo, tudo sendo destruído em volta, a civilização crescendo, sendo destruída de novo. O prédio que ele tá intacto. E passa 1000 anos ele lá dormindo lá e não acontece nada. É isso que eu penso, tipo, era uma empresa de criogenia e tal, e só ele foi congelado? Não. A empresa só congelava ele? Não, porque tinha uns par de maluco lá, junto com ele lá. Então, mas e os aí, outros toda, caras? Toda vez que acordava, entrava um cara falando, bem-vindo ao mundo do amanhã! É, cara, já é a 10ª vez que você fala isso hoje. O bacana é que ele vai pro futuro e conhece o tataraneto dele, o doutor. Ai, cara, não, é parecido. Mas ele tinha filho? Então. Então, surge aí uma dúvida, né? Um erro de continuidade do negócio. Ah, uma correção que eu falei, que era no Simpsons e no South Park, a voz do Stephen Hawking, é no Simpsons e no Futurama. Sim, mas aí temos Philip J. Fry, né, que é o entregador de pizza. E por sinal, o dublador americano do Fry dublou absolutamente todo mundo do ano 2000 pra trás. É tipo ainda o Bezerra? Tipo ele. Temos a Turanga Lila, que é a Ciclope de cabelo roxo. Que ele se apaixona, que o Fry se apaixona. Friendzone total, né? É, friendzone total. Até no futuro tem friendzone. Se liga no nome do Bender. Bender Bending Rodrigues. É o garçom? O garçom, não. É o robô garçom, né? Ele é robô garçom, não é? Não, ele é robô bêbado. Ele é dobrador de peça. Então, eu sempre vi o Bender como o equivalente ao Homer. É o Homer. Eu acho que era isso que todo mundo esperava. Tem até um episódio dos Simpsons que aparece o Bender, que ele veio do futuro pra destruir o Homer. Sim. Que, na verdade, ele queria destruir o Bart, porque o Bart jogou um sanduíche dentro de uma cápsula do tempo que criou a cabana com coelhos radioativos. Sim, eu lembro disso. Nossa. E é uma referência clara de Exterminador do Futuro. Ele vai pra matar o Bart e começa a beber com o Homer. Mas aqui, o Bender não tem nada a ver com o Homer, tá ligado? Além de fato de ser bebum. Os olhos. Não, o formato a feição dele. Total. O formato da cara. Rosto. Eu lembro que nesse episódio do Simpsons que aparece o Bender, a Lisa desenha o Bender e fala, ah, esse robô é igual ao papai. E desenha o resto dos traços completando o Homer, tá ligado? E o Bender, ele nasceu bebendo cerveja e mandando os outros se fuder. Então, é que ele é muito porra louca. É. Como é que um robô nasce? Sendo criado. Ele mostra ele bebezinho. Então, é isso que eu tô falando. Porque, tipo, pra gente, como é que um robô nasce sendo criado? Só que no desenho, mostra ele bebê. Ele foi criado bebê com a tecnologia de crescimento. Não, mas pronto, aí... Como é que chama? Estilo robôs, cara. Robôs? Eles vão se atualizando. Trocando chip. Vai trocando, coloca uma Raspberry Pi. Ou seja, ele não é só um robô, ele é um... Faz um R2-D2. Faz um videogame. Tá vendo essa Raspberry Pi aqui? Dá pra criar um Bender. Mas, ó, uma curiosidade sobre o Bender é que ele foi programado originalmente para entortar vigas para fabricação de cabines de suicídio. Caraca. Eu tenho uma dúvida. O Bender, ele foi feito... Foi feito, não. O Bender, o sistema operacional dele é o quê? O Windows? Ah, não sei. Deve ser o Windows Vista. Certeza. Falando nisso, quem quiser o Windows Vista, no Extra tá R$9,90 a versão Pro. Nossa. Pera aí, paga o R$9,90 pra você usar? Não, é, o Extra te dá R$9,90, né, pra você comprar o Vista. Aí, ó, mas posteriormente ele foi designado para o cargo de cozinheiro e gerente de vendas da nave. Conhecido também pelo desejo de se tornar um chefe cantor folk. Nossa senhora. Temos o professor Hibbert, na verdade é Hibbert J. Farnsworth. E é um cara que o J a gente não sabe o que é, né? Mas provavelmente deve ser Jay, talvez. Que ele é 30 vezes sobrinho neto do Fry. Puta que pariu. Então tá explicado, ele é sobrinho neto. É sobrinho neto. Justo. Então realmente ele não tem filhos. Exato. Ia ser bizarro. Eles não iam deixar uma brecha tão foda assim. Ele tem 159 anos de idade e tem um filho de 13. Que é o Gilbert. Tô com 150 anos. Pera aí, eu preciso ter um filho. Temos o Dr. John A. Zoidberg, que é um crustáceo de 146 anos. Esse cara é bizarro. Sim. Eu juro que agora que você falou doutor, imaginei Dr. Dolittle. Não sei por quê. Nada a ver. Porra. E aí, velho? É um animal falante. É o contrário do filme. Sem teto e falido, é visto com desdém por todos os empregados da companhia, com exceção de Fry, que o considera nojento, mas não parece se importar. A descrição é melhor, né? Temos a Amy Wong, que é uma estagiária eterna, né? Só que ela é filha de milionários, fazendeiros de umas joaninhas gigantes, né? Umas paradas assim. Olha a referência de Simpsons de novo, estagiária eterna. Ela devem dar drogas pra ela também. Ó, um detalhe, uma curiosidade. Ela é estudante de engenharia na Universidade de Marte, herdeira do hemisfério ocidental marciano, só que ela, apesar dela ter nascido em Marte, ela é etnicamente chinesa. Costuma se valer de gírias do século 31 e xingamentos em cantonês. Então tá, né? Temos o Hermes Conrad, que é o contador jamaicano. Tem que ter, gente. Sim, e ele tem um filho de 12 anos, o Dwight. Não fala se o Hermes, ele nasceu nessa época do futuro ou se também foi descongelado, né? Então, não fala. Temos Zep Brannigan, que é o capitão 25 estrelas, incompetente, extraordinariamente fútil da nave espacial Nimbus. Nimbus, Harry Potter. Maurício de Souza. Detalhe, é curiosidade, ele é uma paródia de William Shatner. E nossa, ele fica chavecando a Lila, né? Keith Crocker, que é o tenente assistente do Zep, né? E uma curiosidade é que ele e a Amy são namorados. Eu lembro do episódio que eles rolam a trepação, só que ele que engravida. Nossa, caralho, mano! É alienígena, daí eles, né, têm que ir pra um planeta longe pra caralho, mó ritual bizarro. Dele, eu acho que eu lembro desse episódio. Os filhotes eram girinos, tá ligado? Ele tinha que dar luz na água daquele planeta. Ah, eu lembro desse episódio. É nojo, mano. Só uma volta. Só que ele tinha que casar lá, porque senão os pais dele iam ficar putos com ele. É tipo judeu, tá ligado? Exato. Só uma volta. Rolou uma trepação. Coisa típica do desenho também, sim, né? Sim, sim. É tipo Cônicos e Cômicos. Não entendi a referência. Se foda. É grosso. Temos a mamãe, que ela é dona da proprietária Mom Corp, que eu não sei se vocês lembram dos refrigerantes que tem lá feito de sei lá, esperma de lesma, alguma coisa assim. Não. Que é bacana. O criador de Simpsons sempre faz um personagem muito bêbado, né? Ah, que é o Bender. Então, o Bender. Sim, mas isso que eu ia falar. E qual que é a cerveja? Porque no Simpsons é a Duff. Tem a Duff naquela época ainda? Não, se eu não me engano, não. É, eu não lembro de ter a Duff. E temos mais um personagem aqui que é o Nibbler. Nibbler é aquele bichinho preto que a Lila tem de estimação. Sei. Que, tipo, parece um bebezinho, de repente ele fala com uma voz toda. Temos que salvar o planeta e tal, tá ligado? Uh-huh. E ele caga antimatéria. O pior é que a antimatéria é algo sólido, extremamente pesado, que ninguém consegue levantar. Tipo, é uma bolinha minúscula, sabe? É o martelo do Thor. Exato. Que puta que pariu. aliás, detalhe. Foi Nibbler que empurrou o Fry da cadeira pra que, de modo acidental, ele fosse congelado por 1000 anos. Ah, então não foi só porque ele dormiu. Peraí, mas alguém o Nibbler já tava lá? Pois é, voltou no tempo. Que bosta, velho. Por que ele fez isso? Não tinha gente mais útil pra fazer isso? E, ó, a merda do Nibbler é utilizada como combustível pra naves espaciais. Puta, né? Você sabia que o Al Gore foi a personagem que mais teve participação no Futurama? Eu adoro esse negócio do Futurama, das pessoas do passado serem cabeças num jarro. Sim. E o Al Gore, ele participou de muito episódio, ele adora o Futurama, e a filha dele escreveu alguns episódios. Sim. Caraca. Só teve 6 temporadas. Tristeza. Foi. É, porque teve 4 da Fox e cancelou. Aí depois era pra ir no Comedy Central com 3 episódios só e 4 filmes, se não me engano. Mas acabou estendendo mais 26 episódios e filme que é bom nada. Ó, isso dá pra fazer maratona. Um detalhe. No último episódio exibido na Fox, a abertura do último episódio mostrou uma fotografia do Fry, Lila e Bender com a legenda: vejo vocês em outro canal. Caraca. Não sabia disso. Será que seria uma... Um spoiler do que estaria por vir? Ou será que seria uma cutucada na Fox? Ah, eu acho que é os dois, né? Uma teoria não, uma... Previsão? Uma previsão. Não, outra ele previsão. Já tinha tudo na tava mente. Já tava certeza. Esquematizado já. Que se não me engano, a Comedy Central já tava dando uma flertada com o Futurama. Eu acho que a Fox deve ter se arrependido um pouquinho, né? De deixar os caras sair. Teve filmes. Primeiro filme, Bender's Big Score. Eu não assisti essa porra. Na verdade, não assisti nenhum dos filmes. E The Beast with a Billion Backs. Foi tudo filme direto pra DVD. Sim. Episódio de 1 hora. Sim. Teve jogos. Jogos teve, mas não ficou nenhum famoso. Eu lembro de um no Play 1, mas eu não vou saber nem nada de referência. Eu lembro que eu vi, acho que, uma vez que eu fui na World Game aqui da cidade, comprar um jogo e tinha uns caras jogando. Na época que a World, você podia jogar nos Play 1, os caras tinham lá. Lá da cidade, lá, né? É, da não cidade. Aqui da cidade. É, eu não conheço. Não, lá isso. Da minha cidade, né, de Araraquara. Quem, é a cidade vizinha. Quem escuta Locomocast for de Araraquara vai reconhecer a World Games. E tinha uma época que tinha umas televisões de, acho que 29 polegadas, televisão gigantesca, tá ligado? Na bancada com Play 1 e tinha uns caras jogando lá. E você comprava o jogo, eles iam testar. E tinha uns malucos que alugavam os videogames também. O jogo 100% original, sabe? Regou pra caralho no tema, vamos voltar. A primeira desenvolvedora foi a Unique Development Studio. Posteriormente foi a Sierra. Ah, finada Sierra. Sim. A Sierra desenvolveu para as plataformas PlayStation 2 e Xbox. E posteriormente foi para Nintendo GameCube e Game Boy Advance. Tá vendo por que faliu a Sierra? Só que foi cancelado. Eu acho acho que agora a gente pode falar sobre os episódios que a gente mais gostou no Simpsons, no Futurama e por aí vai. Eu sou Casa dos Horrores. Na Casa dos Horrores são os mais clássicos. Eu gosto daquele episódio que o Homer fica inteligente. Nossa, aqui ele tem uma lição de moral fodida, cara. Ele fica inteligente, todo mundo odeia ele. Nossa, ele perde os amigos, é, né? É que ele, na verdade, ele ficou burro porque quando criança ele tava vendo quantos lápis ele conseguia enfiar no nariz. Ele enfiou e ficou no cérebro. E um cravou no cérebro. Aí saiu esse lápis, ele ficou inteligente e ele se aproximou muito da Lisa, mas todo mundo odiava ele. Aí no final ele manda o... acho que é o Mo. Ele manda o Mo enfiar o lápis de volta. Mas qual é a lição? Ignorância é uma bênção? Não, porque depois ele... é porque o pessoal... a maioria do pessoal não gosta de gente inteligente. Sim, assim. Sim. E a Lisa sempre foi excluída. E ele sempre ficou perto dela depois disso. É verdade, ele escreveu uma carta pra Lisa. Ele escreve uma carta falando, ó, eu vou fazer uma burrada muito grande, mas eu entendo o quão maravilhosa você é. É, e quão corajosa também, né? Porque ele fez isso porque ele não aguentou. É, ele falou, eu vou fazer uma covardia. Eu gosto do episódio que o Simpson, o Homer se junta com os caras lá e fazem a banda famosa, que ele tem cabelo. Sim, sim, eu é, exatamente. Como eu adoro ter você ao meu lado no carro. Em cima do bar do Mo, igual aquele show dos Beatles, no final, e refizeram a cena. Como que era o nome? Ai, caralho. Os quatro... Eu lembro que ele fez a música pra Maggie. Essa sim. Foi. Tem também o episódio da cobra, lembra? Que tem um festival em Springfield que eles têm que matar a cobra paulada. Isso eu não lembro. E a Lisa vai pra evitar que comece a fazer isso. Só pegando aqui, os bem afinados. Os bem afinados. Os bem afinados. Que até o Egon tenta entrar. Não, ele era, só que ele foi expulso. É, e eles encontram o Barney cantando no chão do banheiro, tentando pegar, sei lá, isso. O que, moeda. O Barney canta pra caralho. O Homer canta pra caralho também. E sim. O Homer canta pra caralho deitado. E é egoísta pra caralho também, né? Porque o Homer canta pra caralho deitado. Tem um episódio que ele, tipo, ele sofre um acidente e deitado ele começa a cantar ópera. Tudo a ver, né? Mas o episódio que eu mais gosto é o do Tomako. Tomako é foda. Tomako. Nossa, o final, aquela cabra no final do helicóptero. Na hora que eu vi ela subindo, eu pensei, caralho, que porra é essa? Eu não lembro desse. O episódio do Tomako é que o Homer foge. É, o episódio que começa assim. O Homer tá no cinema com a Marge, assistindo um filme e o cara do filme tira a luva e dá um tapa assim no outro usando a luva, falando eu desafio para um duelo. E aí ele vai querer imitar essa porra com alguém. Aí ele pega uma luva e começa a bater em todo mundo até que ele bate no cara errado. Peraí. Eu aceito o seu duelo, amanhã isso, sei lá que hora. Eles estavam ele tinha levado a Marge pra jantar num lugar chique? Não, foi ele tinha ido no cinema. Aí depois, não, mas quando depois, ele bateu a luva? Isso. No cinema. No cinema ainda? É. Então eu não assisti esse episódio. Aí ele bate no cara e... E o cara aceita o duelo. O cara aceita o duelo. Marca na casa dele. É aquele cowboy, não é? Não, é um personagem... Acho que inventaram pra colocar ali. E aí o Homer foge, compra uma fazenda, compra sementes pra cultivar alimento ali, só que ele mistura sementes de tabaco com sementes de tomate. Ah, isso eu lembrei. E faz... E rega com plutônio. E aí o cara, quer comprar os tomates e tudo mais, ele tá não vende. Vendo. Ele não vende os animais tomates. Começam a ficar malucos. Aí os animais começam a comer e ficar viciado e ter crise de abstinência. Tá vendo? É isso que eu falo, que começa numa coisa, vai pra outra que é o foco do episódio, tá ligado? É uma viagem muito louca. Sim, mesma coisa que o filme, que começou com ele salvando um porco que tava pra ser morto no restaurante do Krusty e terminou com a cidade sendo bombardeada com bomba nuclear. E Futurama tem um episódio que eu gosto bastante, que o Fry quer conquistar a Lisa usando música e ele troca suas mãos com as mãos de Satanás. Que legal. Porque Satanás é um músico sensacional. Ele vai pro inferno. Tenacious D, que e, tipo, diga. No inferno é mó musical, né? E tal. E ele troca as mãos com as mãos de Satanás pra ele tocar violino. Sensacional, cara. O episódio de Futurama que eu mais lembro é o do cachorro mesmo. E na verdade, esse episódio, sim, do cachorro, né? Era pra ser a mãe do Fry no lugar. Ah, mas ia ficar muito... Então, eles colocaram o cachorro. É, Futurama melhor, não vou lembrar de nenhum episódio marcante. Esse do cachorro é muito foda, cara. Dos Simpsons marcantes, teve outro que é os filhos do Clay... como que Clatos. Ele chama? Clatos. Que eles são famosos. Ficam famosos. Não foi do Clatos, foi o... Fazendeiro. Apu. Os Octopus do Apu. Não, é os fazendeiros do Clatos, que são tudo burro, mas eles... Octopus. Eles são tudo burro, não. Eles não têm estudos e tudo mais, só que eles ficam... Eles formam uma boy band, uma, né? Uma boy band. Ah. Aí o Clatos começa a fazer eles assinar um monte de coisa, a mãe fica revoltada, não sei o que, e leva os filhos embora. Ah, falando em boy band... Tem episódio da boy band Even do Bart. Even at Neod. É. Tem um episódio, eu lembro vagamente. É um episódio que começa a ter um centro gravitacional, começa a ter anomalia no tempo e espaço. Sei, não, a Lisa... O Homer começa a cultivar um buraco negro. No Futurama. Não, mas nos Simpsons tem isso. É um episódio de Halloween. Tem? O Homer começa... Negro. E daí a Lisa fala, não é pra você ficar jogando coisa no buraco negro. De repente o buraco negro tá enorme no porão deles, tá ligado? Sim. E daí engole a cidade. Ah, cara. No Futurama. E aí nasceu o jogo Springfield, tá vendo? É. Não, não foi assim, mas tudo bem. Ó o teaser aí, ó. Mas é alguma coisa quase disso. Se não me engano, o jogo ele sai, o Homer explode a cidade e você tem que reconstruir. Não, nesse episódio do Futurama, eu lembro vagamente que assisti quando eu era criança ainda. Começa a ter uma anomalia no tempo e espaço, aí pula pro futuro quando o Fry conseguiu conquistar a Kaolha lá. A Lila? A Lila. Ela tem 3 seios, né? Ele não sabia, né? Por quê. Ela tem. Ele não sabia por quê, né? Aí começa a pular, assim, começa a pular o tempo e espaço, assim, da skip, da time skip. Aí ele não sabe por quê, aí no final ele descobre por quê. Eles vão explodir a supernova lá, que tava gerando numa linha gravitacional. Aí ele vê que ele tinha aliado vários sóis, assim, I love you, Lila. Aí explode, e os sóis, tudo some. Nossa, ele fode com o universo por causa disso. Teve um dos Simpsons que faz parte dessas teorias que os Simpsons descobriu o futuro, tipo, falou do futuro, que é aquele clássico que tá na escola, na, acho que programa de calouro, sei lá. O diretor tá dando notas, não é, não é calouro, é pros melhores alunos, dando notas e tudo mais. E aí chamam o Bart pra dar um prêmio pra ele. E o cara tá com, tipo, um palmitop, ele escreve assim, surrar o Bart. Aí o palmitop vai lá e altera, tipo, o corredor do Google fazendo isso hoje em Pode dia. Crer. Um dos Simpsons que eu lembro bastante é uma das participações do Stephen Hawking, que o Homer tem um amigo, que é aquele amigão foda e tal, e ninguém nunca vê esse amigo. Não, o Homer sempre vai com qualquer canto, e a família começa a achar que o Homer tá ficando louco. Mas no final das contas, a única vez que tinha familiares e o amigo perto, criou um mini buraco negro na frente dele que distorceu a luz, então eles não conseguiam ver. Por isso que o Stephen Hawking aparece no episódio pra explicar. Caraca. É muito escroto, cara. Mas eu lembro desse episódio. Cara, uma coisa muito bizarra no Simpsons são aqueles extraterrestres que ficam babando. Sim, que eles sempre estão nas treehouses. É, sim, sim. Tem um episódio que fala que a Maggie é filha deles com a Marge, que a Marge foi sugada um dia que ela tava estendendo roupa e levaram... Eu lembro. Você lembra disso aí? Eu lembro. Levaram ela pra nave, né? E reproduziram uma situação... pediram pra ela escolher uma situação pra ela engravidar, né? Atrás de um bueiro, num cinema antigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele só senta do lado dela no sofá, faz um flash e ela engravida. Ela fala, é só isso? Aí ele começa a dar desculpa e tal, joga ela pra terra de novo. Aí depois de anos... Ela não fala só isso, ela fala um negócio tão rápido assim. É. Não, mas acho que quase todos os episódios quando aparecem os alienígenas é sensacional. Sim. Cara. É, muito bom. Eu acho que estranho aqueles caras. A Casa da Árvore dos Horrores tem um episódio que eu lembro que é baseado no Iluminado. Uhum. Foi o primeiro, se eu não me engano. É o primeiro da Casa dos Horrores. Se não me engano. Eles vão pra casa e depois a casa expulsa eles lá. A Marge começa a ficar brava com a casa. Tem um outro da Casa Automática também, que a casa começa a matar os outros. A Casa do Futuro. Essa eu assisti também. Que ela também pede pra casa ter a voz do James Bond e do... Nossa, verdade. Do Pierce Brosnan. Seria isso referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias? Que é a nave falante? Talvez. Coração de Ouro. Foda. Cara, Simpsons é foda. Tem um episódio que o Homer vira sommelier. Sommelier não, degustador. Sommelier de rola? É. Ele vira crítico numa coluna de culinária. E daí, tipo, todos os cozinheiros estão putos com ele e tal. E ele vai numa feira de comida da cidade. E tem a bomba de chocolate. Não, a bomba de chocolate cheia de veneno. O cara coloca, pega uma mangueira, coloca assim, agora esse Homer vai ver e tal. Tava lá, creme de confeiteiro. Eu acho que você colocou a mangueira errada. Daí ele pega e coloca mangueira de veneno junto, tá ligado? Um episódio que eu lembro também é o episódio que o Homer vai no restaurante japonês e come baiacu. Não sei. Aí o cara fala, nossa, eu preparei errado, não sei o que. Ele vai no médico e o médico fala que ele vai ter 23 horas de vida só. Então ele resolve aproveitar ao máximo tudo, começa a passar um momento com os filhos e tal. Tem um episódio também de quando ele sai da usina, que a Maggie vai nascer e aí ele volta e faz a colagem. Porque, tipo assim, ele sai da usina, acho que pede a conta da usina, uma coisa assim, e eu vi isso daí e na internet. E aí ele fica sabendo que a Maggie vai nascer e ele pede emprego de volta pro Mr. Burns. E aí o Mr. Burns vai lá e põe uma placa assim, você vai ficar aqui o resto da sua vida. E aí ele põe um monte de foto da Maggie e faz da placa. Ah, eu lembro. Faz da placa falando assim, ela é o motivo pra você estar aqui todos os dias. Do it for her. Sim. Faça isso por ela, isso. Esse é sensacional. Que mostra por que não tem foto da Maggie na casa. Eu gosto desses episódios que tem uma carga sentimental também, sim, tá ligado? São muito fodas. Porra, é do caralho, cara. Tem um mesmo que ele tinha saído da empresa e ele volta depois, tem um galo fazendo o trabalho dele, bicando o botão. Eu lembro o episódio que ele... Não era um galo. Era aquele bichinho que bebe água. É, que tipo, ele fica impressionado que o bichinho bebe água e ele começa a colocar o bichinho pra dar sim em tudo. Na verdade, esse é o episódio que ele engorda, pra caralho. Só pra trabalhar de casa. E pra salvar... E depois ele salva a usina, a cidade, entalando a... Que ele pula dentro do tanque lá e entala a porta. E aquele que ele vai pra, pra China, acho que a usina vai abrir uma filial na China, ele vira gerente geral da usina lá que e... explode a indústria. Explode tudo. Pode crer. E as duas Springfields, que ele divide a cidade por causa do código de telefone? Ele vira prefeito da velha, da nova Springfield. Isso eu não lembro. Tá? Aí tem um episódio que eu gosto, que se passa no futuro, eu acho que é da Casa dos Horrores, não sei. Se passa no futuro, a Lisa tá crescida, aí o Homer, ele morre, aí alguém faz um... aquele doutor, não lembro o nome dele, ele faz um clone do Homer. Aí tipo, agora eu posso morrer à vontade. Então, ele começa a virar porra louca, morrer e voltar. Eu aí tem uma hora disso. Que acaba os clones. Acaba os clones, aí ele... aí tipo, agora não tem mais clone, agora você vai morrer mesmo. É um pendrive. Aí ele pega, coloca a memória do Homer no pendrive. Você eu falou lembro disso. Isso? Já hoje. Eu falei, mas eu tô falando... repescando agora. Detalhadamente. Eu lembro disso. Aí tem uma cena que o Bart tá com a mulher dele lá na cama, aí o Homer tá olhando na televisão. Ah, desliga aí, amor. Desliga, tira seu pai da TV. Tem uma parte nesses episódios do futuro, eu não lembro qual que o Bart mora num... nossa, uma casa tudo fodida junto com o Ralph. Redneck do caralho, né? E daí o Até Mais Ver virou Te Cheiro Mais Tarde. Quem que é o Até Mais Ver? Eu não lembro. Eu sei que a Lisa vira presidente dos Estados Sim. Unidos. Eles tiram do Smell You Later, né? Uma tradução literal. Te Cheiro Mais Tarde. Teve um episódio também que mostra eles do futuro e a Lisa e o Bart são drogados. Acho que aí um deles morre. Eu não lembro direito desse episódio, mas... eu lembro um episódio que a filha da Lisa é viciada em internet. Sim. E ela colocava um plug na cabeça pra falar com ela. E entrava no Facebook. Realmente ela entrava na internet. Literalmente. Não, isso aí eu não vi, não. Matrix. O Tron. Vem pra aí. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco. Léo, você quer dar algum recado? A gente queria agradecer a sua presença aqui. Espero que se torne mais constante essa presença, lógico. Pelo menos uma vez por mês, né? Sim. Ah, recados nem tanto. Só pro pessoal acessar. Agradece a mulher que liberou você. Verdade. Não, liberou. A gente não tem muito... liberou, eu que mando essa porra. Fala, senhora, fala que você que manda, vai. Não, louco, depois eu apanho. Não, mas agradecer a namorada, né? Adeus, adeus, Xuxa. A Xuxa, minha mãe, meu Gaia. Pai. E eu voto sim. Nossa, eu voto sim. Bosta, mano. Mas agradecer o pessoal que ficou aí. Não esquecer do pessoal das 5 estrelinhas lá no iTunes, né? Aê, leque. E acessar ó, o nosso site, que tem coluna todos os dias, praticamente. Quase todos os dias. Estamos tentando correr atrás de colunas todos os dias. É que temos outros trabalhos. Sim. A esquina ali me espera. Temos trabalhos. A esquina ali me espera. Mas é isso aí, pessoal. Isso aí. Bom, e se você, querido ouvinte, quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail gostoso, falando o que achou do episódio de hoje, contando pra gente qual é o seu episódio favorito, falando qual é a sua relação com os Simpsons, Futurama e tal, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Menos bicha que o Suede. Repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Léo. Repita, Léo. Manda aquele e-mail garboso para contato@locomotiva26.com.br. Aí o ouvinte fala, pô, os caras falam e-mail pra caralho. Por quê? Pra você não ter desculpas para não mandar e-mail pra gente. Pô, entra no site, né? Entra no site, na aba de contato, tá mais fácil. Não, larga a mão, você vagabundo, e manda logo. Abre o seu provedor de e-mail da Ball aí. Aquele e-mail gigante de 5 megas. Abre aí o GeoCities. Gatinha manhosa ponto sei lá o que arroba hashtag não precisa nem abrir o provedor nem nada, pega o seu celular e abre o aplicativo de e-mail, ou abre a tela de contato lá do site, se você estiver navegando no site aí. Exato. Taca ali pau, ou você pode deixar nos comentários do próprio podcast. A gente acaba lendo o comentário aqui também. Sim. E eu gostaria de falar que é muito importante a presença do Léo aqui. Por quê? Porque um dia a gente foi numa Comic Con. Espera um pouquinho, põe aquela musiquinha dramática. Vou colocar. Uma música feliz. Uma música inspiradora. Uma música romântica. É. Que assim, um dia nós fomos numa Comic Con, conhecemos o Léo, nos tornamos amigos. E hoje ele faz parte dessa locomotiva. Nossos amigos, que tanto gostamos. Por isso, eu vos digo, na vida, ninguém é nada sem amigos. Frase que roubamos desses primeiros parceiros nossos, que são os caras do ConspiraCast. Outros amigos, pessoal da HQ. Pessoal da e Fighters. Gramalatus. X-Infinity Games. Crânio Terror. E é isso aí, galera. Falou, muito obrigado por vocês cederem vossos ouvidos para nós. E falou. Hasta. Te cheiro mais tarde. Adiós. Ah, falou. E um, e dois, e três. Bom, bom, bom. Bebê a bordo, como eu adoro ver você ao meu lado no carro. Ver você viajar, eu vou tão feliz. Ver você ao meu lado no carro. Bom, bom, bebê. Satisfaz com meu bebê amor. Fala, criaturas providas de bolacha e grafite. Que isso? Que porra isso? É essa, mano? Já tava gravando? Eu coloquei pra gravar no final. Ah. Que isso? Um copo de marido? O que é? Bola de marido? É aquela que ele falou de meia-noite. Ah, tá. Ah. Meia-noite, sexta-feira? Não, começa a cantar aí, mulher casada tem medo. Como é que é? Marido. É, não, Leonardo, minha mãe escuta essas merdinhas. Leandro Leonardo, eu não sabia que ele Leonardo música. Fala na rola do marido? Não, troca de marido, pô. Ah, troca de marido. Eu já coloquei o modo avião. Algum celular fez um tetra. Em algum momento aí. Então, tipo, se isso. For deixar ligado, deixa eles afastados. Meu tá tudo ligado. O meu tá... Eu vou desligar aqui. Mesmo assim, dá sinal, né, eu cara? Eu vou pôr em modo avião. Deve ter sido o meu. Avião. Você tá decolando. Você tá decolando. Eu acho que era o seu. Vamos ver se voa. Por quê? Claro. Acho que é o meu. Claro que faz, todo celular faz, velho. Interferência. Interferência. Ah, tá. Que fica aqui. Ele achou que era aquela musiquinha. Nossa, que retardado, velho. Nossa, era top de celular isso. Nossa, que animal. Aliás, vamos falar de uma coisa do passado aqui, pra ficar de easter egg? Vai. Vamos falar sobre uma coisa que a gente tem ódio, sobre o podcast de ódio? Vamos. O que aconteceu, Pedro? Teve um pau no cu que gravou tudo cortado. Não gravou, não. Ele editou tudo cortado, jogou um pedaço de cada podcast em núcias de lixo, no pendurou no varal e tal. E a gente não achou o final, né? Não achou o final e, por sorte, eu tinha no meu HD. Então fica aí um grande abraço para o editor da parte bruta do podcast. Esse cara é um inútil. É, e que fique aqui eternizado o ódio que a gente sentiu por ele nesse momento que estávamos fazendo a edição do podcast de ódio. Editor de Movie Maker. É, idiota. Carry on. Puta que pariu. Bom, vamos falar agora das dublagens dos Simpsons. Eu vou conseguir ouvir você. Então, enquanto estamos aqui tentando fazer o podcast, todo mundo tá com mais paralelo. Eu tava cantando Carry on. Chega, chega. Carry on. Tava cantando, não. Põe Carry On do Angra aí. Pode ser. Tentando cantar, não. Ele estava. Agora voltando para o episódio. Imagina. Essa foi de propósito. Pode ir. A Sierra. Finada Sierra. Sim. Ah, ele tá vendo muito. Não, tá cantando até hoje. Foi na. Daí a Sierra não, fez não, pro Play 2. Não, cara, não. Tem algo, cara. Nossa, isso aqui agora, mas. Não, deixa eu tirar daí. Era pra ter caído no lixo. Agora tem que esperar secar. No Suede. Oi. Narre o fato. Só porque eu fiz uma piada do meu estilo de humor idiota, o Pedro tá com o meu maço de cigarro na água. Isso que era pra acertar o lixo. Não tem problema, Sérgio. Pelo receber, eu te pago R$3. A Sierra desenvolveu para as plataformas PlayStation 2 e Xbox. E posteriormente foi pra Nintendo GameCube, Game Boy Advance. Tá vendo por que faliu a Sierra? Só que foi cancelado. Eu vou ficar quieto. É melhor.